Super Controle. Let's ride. Estamos começando mais um Super Controle seguidíssimo, Castlevania Parte 2, Clarice's Quest. Ah, sim, direto? Direto, esse aqui não tem e-mails, não tem cartas, né? Não, esse aqui é... Que é diretão, ele sai diretaço. Como dizem aqui, é faca na bota. É, faca na bota, é... Isso aí. É mordida na caixa, como faria o Frajola. Exatamente, Frajola borda de caixas. Então vamos aos e-mails? Então, não vamos. Não vamos, não temos e-mails, Julie. Temos não temos dos e-mails. Temos a turma de sempre, temos Julie, temos Gegé. Oi! Ai. E temos Clarice. Temos Clá, já que a busca é dela. Quest é dela, né, Clá. Então nós vamos se apresentar? Não. Isso aí, sem piada. Sem piada. Piada durante. Vamos continuar de onde a gente parou. Onde a gente parou exatamente, por favor, Jéssica? Então, a gente tinha parado no Harmony of Dissonance, que isso. Na linha do tempo principal de Castlevania, se passava em 1748, exatamente. Né? E aí a gente falou da história dele, como que termina, e logo em seguida dele a gente já cai... Em 1792, sim. Que é quando se passa o Castlevania Rondo of Blood, ou Castlevania, como vocês mais conhecem, Drácula X. O Draculão X, não o é o Fernando, mas é o Drácula. É esse, Drácula X, não é o Jason também, né? Também não é o Jason, Jason X, X, né? Drácula X, verdade. Se bem que tem aquele filme Drácula 2000, lembra? Não, que lixo, não. Acho que as meninas não gostam, Julie. Eu tenho uma ótima reputação de assistir filmes bons. É verdade, só filmes bons. É. Horrível esse filme. Este jogo, eu lembro que originalmente ele saiu para um videogame... Videogame não, aqueles computadores bizarros, né? Não era? Sim. Sim, é porque assim, a primeira versão dele, que é o Rondo of Blood, foi lançada em 93 para PC em Guinea, né? Que é um super, era um CD-ROM, né? Então, portanto, como era um CD-ROM, vocês podem imaginar que ele era uma belezura. Não. Ele tinha até cutscenes em anime. Ele era muito mais completo. As coisa músicas linda. Eram ele muito é... mais melhores. Ele muito era mais da... melhores. Pera aí, não, muito bem. Muito mais melhores. Eram melhores. Ele era da joia. Muito pessoal, é muito saudosista esse videogame, o PC Engine, porque ele é o TurboGrafx, né? É o TurboGrafx 16. Ele é um videogame de 6 bits com CD nos anos 80. Mas, Julie, não é apenas CD. É super CD ROM. Oh, é sim. Oh. Hiper CD. A gente já falou bastante dele no cast especial de 16 bits, sim. Há muito tempo atrás. Longa galáxia. GG era jovem naquela época. Isso. Era Geginha ainda. Geginha, pequena GG. Era pequena GG ainda. E aí a gente falou dele, e ele é um videogame bastante respeitável, que tem bastante jogos assim, clássicos. É tipo um quase um 64, que teve poucos jogos, um monte de bosta, mas é verdade. Que tem que ser um clássico. É verdade. Enfim, continue. Mas, enfim, como a Konami lançou, e ele fez um certo sucesso, só que o PC Engine não, assim, não foi um videogame que todo mundo teve, né? Foi que nem o Sega CD, pouquíssimas pessoas tiveram acesso, assim. Então o que eles fizeram? Ah, então vamos lançar, sei lá, vamos faturar um pouquinho mais, vamos lançar pra Super Nintendo. Aí eles lançaram, eles tiraram o nome Rondo of Blood, que é o nome original, na verdade, colocaram Drácula X, lançaram em 1995 pra Super Nintendo. Ai. Só que... Sim, ele é um... vocês todos, acho que a maioria que tá ouvindo aqui conhece, já jogou pelo menos uma vez na vida o Drácula X do Super Nintendo. E vocês devem ter gostado muito, só que ele nem se compara, não chega nem perto da versão de PC Engine, gente. Não. É um lixo. A jogabilidade é muito dura, o gráfico não é tão bom. Não tem cutscenes e não tem as cutscenes em anime. Vocês não sabem o que estão perdendo, que as cutscenes em anime são bem legais. Ah, eu entendo. E a música, ela, por conta do chip do Super Nintendo, ela é bem limitada, sabe? Ela é bem... Como assim, Julie? Chutando o Super Nintendo? Não é verdade, porque tá comparando. O Mega era melhor de som, né? Não, ele tinha um chip melhor de som, mas o pessoal não sabia usar direito. Era melhor que som. Mas o negócio do PC Engine era com o CD, né? Então o som do CD rodava direto. Ah, sim, imagina. Sim. Tu podia pôr no rádio e ouvir. Né? Sim, tu colocava no rádio e ouvir. Mas enfim, o som era muito melhor no PC Engine e também tinha essas coisas de vídeo, né? Porque isso. Na verdade o cartucho ele tinha pouco espaço, né? Então o CD ele tinha muito espaço, eles podiam pôr vídeo, pôr tudo. Né? E aí eu ainda não entendo, isso o Gegé pode me ajudar, já que ela é fangirl. Isso eu não entendo como é que... Ainda não sei já como é que conseguiram colocar os vídeos do Resident Evil 2 no cartucho do 64. Ninguém sabe como conseguiram fazer isso, né? É que assim, você quase não nota. Mas eles tiveram que diminuir um pouco a qualidade do jogo. A qualidade do som é horrível, se você prestar atenção. Ah, eu joguei faz tempo, não lembro. É, então. E apesar de tudo isso, eles ainda conseguiram colocar alguns extras, né? Que eles colocaram falhas a mais. Eles conseguiram colocar aquela coisa de trocar o sangue, né? Dos inimigos. Bem legal, sangue verde. É, eles colocaram algumas coisinhas diferentes da versão original. Mas eles tiveram que diminuir muito a qualidade. É coisa que você quase não percebe. Mas se você for chato e prestar muita atenção, você percebe que o som é um lixo e os gráficos são bem estão bem reduzidos, sabe, de qualidade, né? Então isso foi uma coisa que eles não conseguiram fazer com o Rondo of Blood, né, no Super NES. Por favor, agora falando em curiosidades, se eu não me engano, o Rondo of Blood era pra ter saído para 32X ou Sega CD também, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano era assim, só que o 32X faliu. É, acontece, né? Era pra sair, né? Se eu não me engano, se eu achar, as imagens estão no post da versão para 32X, que era o mesmo jogo, só que o gráfico melhores, né? Que era aquela coisa de 32X, que era só mais bonito. Eles prometeram, mas infelizmente não conseguiram, né? Então, como o Super 32X não deu certo, eles resolveram lançar para um console mesmo, que era o. Que já tava fazendo muito sucesso, aliás, que era o Super Nintendo, né? Então eles pegaram carona aí no sucesso do Super Nintendo, só que eles conseguiram o sucesso que queriam, né? A Castlevania acho que se tornou muito conhecido, inclusive nessa época, por causa do Drácula X. Só que pra isso, eles tiveram que pagar um baita preço, que pouca gente sabe, né? Que é essa qualidade reduzidaça, né? Ela é muito reduzida a qualidade comparada à original. E a versão que saiu em 2007, Gê? E Clarice, é um remake... que é um remake maravilhoso, que saiu pra PSP. Tu me disse, né? Pra comprar já, tu já me falou. Sim, eu recomendo você comprar, e quem quer também, quer conhecer a história um pouco mais, jogar, eu recomendo quem tem PSP, pegar o Castlevania Dracula X Chronicles. Ele é um remake, ele foi todo refeito, na verdade, em 2.5D, aí você controla o Richter normal, só que a roupa dele foi refeita, claro, sofreram pequenas alterações. Redublaram também, as músicas foram remixadas, bem bacana mesmo. Tem as cenas em anime? Não tem cenas em anime, tem algumas cenas em CG mesmo. Tá, aí é bacana? Sim, aí é bacana. Bom, então, a jogabilidade também foi melhorada. O Richter, ele ainda caminha que nem os Belmonts tradicionais, né? Eles se arrastam, né? Mas isso aí é um problema. Mas você nota que ele tá mais solto, assim, a jogabilidade é mais precisa também. Você nota melhor quando você joga com a Maria, na verdade, que a jogabilidade tá bem melhor, né? Nesse remake. É que essa coisa. Mas ainda assim. Essa coisa de arrastar a perna é da família mesmo, né? Não tem jeito. Sim, só com a Lucard que eles foram aprender a correr depois. É mal, o Lucario não é da família, aí que tá. Sim, mas o Richter, né? Enfim, a gente fala depois. Tá. O Dracula X Chronicles, ele, além de ser um remake, você também pode jogar a versão original de PC Engine nele, que você consegue destravar o jogo. Olha, né, eu não sabia disso. Dá pra você jogar a versão da PC Engine original, redublada ainda, né? Que eles pegaram redublagem do Dracula X Chronicles e colocaram por cima mesmo. Mas é o jogo original, com toda aquela qualidade que eu já citei. E você também pode destravar o Symphony of the Night. Né, que é a versão do Saturno ainda. Dá pra jogar com a Maria até. Por isso a compra, né? Porque, pô, olha só. Basicamente, dois jogos e meio num só, né? O Symphony Knight, então, que em seguida a gente vai falar depois de terminar do Rondo of Blood, ele é a continuação direta do Rondo of Blood, por isso que ele tá nesse pacotão, né? Sim, ele é a continuação direta. Isso. Bom, mas por isso vamos falar da história do Rondo of Blood. Por favor. Do que se trata? Por favor. Então, no Rondo of Blood, o Drácula volta à vida, né? Mesmo? Ele é ressuscitado pra variar, né? Que coisa, esse rapaz. O padre das trevas, o chefe, chama ele de volta. Aí ele ataca um vilarejo, né? O padre. Aí ele no meio do Drácula. Aí no meio desse ataque, ele sequestra a Annette. Annette Reynolds. Que na verdade é a noiva do Richter Belmont. Safadinho ele, né? Não, essa é um safado, né? Ele faz isso pra se vingar. É, ele faz isso pra se vingar da família Belmont, né? Então o que, que ele faz? Ah, já que esse é o vilarejo que o Belmont tá vivendo, então eu vou sequestrar o ponto fraco dele, né? Que no caso era a noiva dele, exato. Sim, mas além dela, ele sequestrou outras moças também. Sim, ele também sequestrou outras garotas do vilarejo. Tá. E o Richter, como ele não tava no momento do ataque, né? E tanto que você, quando começa o jogo, você já começa na perseguição da... Você começa perseguindo a morte, né? Que a morte tá lá atacando tudo. O Richter chega nesse momento e aí ele vai pra cima da morte com tudo, tenta derrotar ela pra, enfim, salvar as meninas, mas ele não consegue, né? Uhum. A morte foge e aí o Richter começa o primeiro estágio até. Mas, que é o vilarejo dele pegando fogo. Tanto, e era aquele vilarejo pegando fogo naquela época, era uma coisa incrível, né? Porque era muito bem feitinho e tal. Era bonitinho. Eu vejo meninas e Julie como ele tá mais esperto. Que antes ele capturava uma menina só, agora ele pegou várias. Manja muito, muito mais chance. E tem uma coisa também, tipo, dependendo de quantas você conseguir salvar, o final do jogo também altera. Sim, verdade. Ó, que legal isso aí, ó. Viu? Por isso o Julie pegar sempre todas. Né? Tu pega várias, altera o final da tua vida. Veja. A tua namorada fica com ciúme demais. Se eu não me engano, são cinco moças contando. São cinco, né, Clarice? Cinco moças e um travesti. Tem a Maria, a Annette. A Iris. Tem... Acho que é Terra o nome dela. Terra, Iris. E acho que tem outra, não tem? Tem uma guria que o nome dela é Annette. Annette é a noiva do Richter. Então imagina. Que é o herói. Imagina nos jornais. Drácula rouba a Annette. Os gordinhos se matando. Onde os gordinhos do Baixa Kira? Pessoal, curta minhas piadas, tô animado. Drácula, ele sequestra todas elas. E se o Richter conseguir salvar todas, ele faz o final ótimo, né? No caso, o jogador conseguir salvar só algumas delas, ele faz um final mais ou menos. Faz se ele não conseguir salvar a Annette, faz um final ruim. E você também pode ou não salvar a Maria. Só que a Maria, pra quem quer uma outra experiência jogando, é muito recomendável você salvá-la, porque ela é jogável, né? Tá, mas tipo, aí ela fica jogável num... Como é que eu vou explicar? Ela tem uma rota diferente, já é tipo Resident Evil, assim, ou tem um jogo à parte depois, porque... Mais ou menos. É que assim, quando você destrava a Maria, se eu não me engano, é no estágio 3 ou 4, algo assim. É... 3, acho. É, acho que é no 3, né? E o jogo tem no total 10 estágios. Então, aí quando você destrava a Maria, você pode depois escolher jogar com ela e voltar desde o estágio 1. Aí você pode fazer outros caminhos que o Richter não faz. Só que o ideal é você também fazer esses caminhos da Maria com o Richter também e vice-versa, porque aí você consegue ir por todos os caminhos e também pegar 100% de todas as fases, no caso. Ah, né? legal. E cada rota, né, tem um chefe diferente, isso que é muito bacana também. E a história do jogo é basicamente, ele vai, salva as mocinhas, destrói o Drácula e vai embora feliz pra sempre, dependendo do final. É, eu joguei muito Drácula X Chronicles, e que é o remake do PSP, só que ele tem um sério erro, ele tem um sério bug. Porque assim, pra você fazer 100% de tudo, né, você, além de fazer todas as rotas, derrotar todos os chefes, salvar todas as moças, você tem que pegar as músicas, destravar os outros dois jogos, pegar... Enfim, tem um monte de coisinha pra pegar, é um fator de replay enorme que o Drácula X, toda a série Drácula X tem. E aí, pra fazer 100%, você também precisa fazer a rota. Tem lá todos os monstros que você enfrenta, né? Todos os chefes. E aí fica faltando um, se você salvar todo mundo, que é a Annette transformada em vampira, caso você consiga salvá-la. Né? Aí, tipo, tá, se você salvar a Annette, você faz o final ótimo. Só que se você não salvar, você não consegue destravar ela como chefe. E você não consegue fazer 100% do jogo. Então... Como assim? Será que não tem outra maneira e tal? Não tem, porque não tem como voltar depois que você salva ela. Bizarro mesmo. É bizarro, né? E é um jogo tão bom e, tipo, eu fiquei muito ferrada com isso. Porque eu queria fazer muito 100% de tudo, meio que platinar ele. E eu fui ver lá, o que tá faltando? Eu fui ver lá, vi tudo. Aí fui lá na lista de chefes, aí achei, tava tipo interrogação, né? Aí eu fui pesquisar o que era. Era justa a Annette transformada em vampira, que é quando você não consegue salvá-la. Tá, e o lance é, tipo, seria tu jogar mais uma vez, salvar todas menos a Annette. Sim, só que se você jogar de novo, você tem que fazer outro save. Mas não tem como platinar. Vai platinar em festa, fazer 100%. Não tem como. Konami, não assim, né? Errou. Você foi o Drácula. O Drácula botou isso aí. É, a pegadinha do Draculinha. Exato. É o Drácula Kun. É. Depois. Como a Clarice falou, essa é a história, né? Basicamente, ele salva as moças, volta lá pro vilarejo dele, casa com a Annette, e ele adota a Maria. É importante citar isso, que a Maria, quando se encontra ela, os pais dela foram mortos. E o que, que o Richter faz? Ele se comove, e quando ele casa com a Annette adota ela como irmã. Ah, podia dizer, mas que idade tem essa Maria? Ela tem, acho que, 12 anos, quando se encontra. 12 anos. Que medo, ainda bem que ela tem. E ela é muito pentelinha, sabe? Ela é muito forte. Tanto o Richter, o próprio Richter se assusta com ela, né? Que, tipo, quando assim, salva ela, o Sheft tá a ponto de sacrificar ela pro Drácula. Só que o Richter consegue chegar a tempo e impede o sacrifício, né? Aí ela acorda, que ela tava inconsciente. Ela acorda, pergunta onde tá, e ela fala da Annette. Aí o Richter, olha, você sabe da Annette, onde que ela tá? A Maria dá a pista de onde ela tá, né? Só que ela se oferece pra ir com o Richter salvar ela também, porque a Annette protegeu ela quando elas estavam juntas, presas, né? Aí o Richter não deixa, porque ela é só uma garotinha, né? Só que, tipo, ela se irrita tanto, ela quer tanto ir, que ela meio que ataca o Richter. Ela manda um dos summons dela, que é o dragão, em cima do Richter. Aí o Richter se assusta e pensa, nossa, essa menina é mesmo forte, né? Tem algum motivo pra ela ser tão foda? Sim, é a linhagem de sangue dela. Ela tem uma certa relação com os Belnads. Por isso que ela é tão poderosa, por isso que ela controla os seres mágicos, porque ela tem essa magia no sangue dela. Ah, tá. Sim, das bruxas lá, tá, eu lembro. É, então, aí o Richter adota a casa com a Annette, sim, desculpa, a Annette adota ela como irmã. Então, na história se passa 5 anos, e aí a gente vai pros acontecimentos de Castlevania Symphony of the Night. Bom, eu acho que o Symphony of the Night é um dos mais famosos, se não o mais famoso, Juliano Moser. Representou... A Rede Globo apresenta a Sinfonia da Noite. É. Saindo... No episódio de ontem, Drácula tem um filho, Alucard. Uma rodada de suco pros vampiros. Não é episódio de ontem, é... Previously on Castlevania... É. Mas é que na Globo. Ah, tá. Previously. Anteriormente, em Castlevania. Symphony of the Night, ele foi o Castlevania da geração pera, né? Só pera. Não leite com pera. Porque ele é meio velho, ele é da época do Felipão no Grêmio. Então, aí, o né? pessoal que chegou chegando, jogando PlayStation, né? Que entrou no PlayStation pra jogar PlayStation. Então... Sim, isso aí. Ele é da época de Ouro do Frajola. Isso. Na época, né, era a pirataria, ouro da pirataria, né? Frajola, o Play... Quase velho, Frajola. Play, né, o pessoal comprava CD, jogo, por 5 pila, né? Sim. Então daí o Castlevania ficou... Né, ele saiu dessa época, ele era muito lindo. As revistas ainda puxavam, hoje ele é muito bonito. Sim, as revistas puxavam muito o saquíssimo. E por isso ele se tornou Castlevania dessa geração. Tanto que muitos Castlevanias após ele... Principalmente os 2Ds puxam muito, tanto aquele que a gente já citou do Game Boy Advance. Sim, o Harmony of Dissonance é chupadaço. É chupadaço, sim. Eu até tava jogando essa semana e aí tu vê assim, a arte, que é da nossa querida linda, como é que é o nome dela? Kojima. Kojimasa. E a arte dela e tal tá presente no DGBA também, o Order of Ecclesia, né? Também tá. Não, o Order of Ecclesia não é ela. É sim, outro não cara. É ela, mas é muito parecido assim. Sim. Tanto que muita gente vendeu, eu lembro assim, sites, né, diziam assim, como olha, Symphony of the Night. Isso, como visto em Symphony. Como visto em Symphony. E enfim, ele foi o Castlevania dessa geração, né, porque existia, né, era famoso no Japão, era famoso entre os gamers, entre os clássicos, mas não era pop, né, Castlevania não era tão pop. Eu acho que Symphony of the Night foi o Castlevania que deixou Castlevania pop. É, principalmente no ocidente, né, acredito eu. Ele foi o Castlevania que consagrou a série pro mundo inteiro, isso, né. Isso, worldwide. Até então, a série era conhecida, sim, fazia um certo sucesso, só que não foi o estouro que aconteceu, não teve o estouro, né, no mundo inteiro, não foi mundialmente conhecido, reconhecido e muito bem elogiado como foi o Symphony of the Night. Então, ele foi o Castlevania, né? Todo mundo considera, muita gente, acho que 90% dos fãs consideram ele o melhor, né? Castlevania de toda a série. Eu discordo, né? Tenho as minhas motivas, mas eu não tiro os méritos dele. Ele é Nossa, ele é um jogaço, ele é muito bom mesmo. O Lanzonetti conseguiu 200 pontos por cento nesse jogo. É que tem um esquema, tu vira ele e aí depois tu vira ele com o castelo ao contrário também, né? Ele consegue mais 100%, assim. Mas então, eu acho engraçado esse jogo que, como a gente já comentou, fez o mundo abrir os olhos, né? Todo mundo para Castlevania. E o engraçado é que o personagem principal, ele não é um Belmont, né? Pois é, justamente por ele não ser um Belmont, eles não precisaram se limitar tanto a... A colocar mitologia. A colocar ele arrastando as pernas. Isso, a mitologia dos Belmonts, exato. Obrigada. Então, a Konami não precisou se limitar tanto à mitologia dos Belmonts, porque os Belmonts, eles têm já o chicote, já usam sub-weapons, eles têm já... eles têm um jeito próprio de lutar, e é sempre dessa maneira, porque esse jeito de lutar deles é passado de geração em geração, né? Então, como o personagem principal é o Alucard, né? Que é o filho do Drácula, que a gente já falou dele lá no Drácula's Curse. Isso, que ele era um menininho que morava lá no subterrâneo, né? É. Mas então, aí você joga com ele, porque o que acontece? Vamos lá pra história. Se passam lá 5 anos desde o Rondo of Blood, ou Dracula X, como vocês preferirem, e... O Richter desapareceu e o castelo do Drácula voltou do nada. E aí, tipo, peraí, o que aconteceu, né? Então o Alucard vai lá investigar o que tá acontecendo. Porque o Richter foi dado como desaparecido, né? O Belmont principal até então, o que tava empenhando o chicote naquela época era o Richter. Então ele sumiu, simplesmente sumiu e o castelo reapareceu do nada. Então ele vai lá investigar, ele entra no castelo, aí tem aquela animaçãozinha dele correndo na floresta, que é muito bonita, né? E aí começa o game, ele lá na entrada do castelo, ele vai investigando, vai passando as salas, vai enfrentando os monstros, os chefes, até que ele encontra a Maria. A mesma Maria que o Richter e a Annette adotaram como irmã, só que ela tá crescida, ela parece uma outra pessoa. Agora ela tá com 17 aninhos. Eu cresci agora, sou mulher, tenho que lutar com 17 aninhos. Com uma voz de uma velha asmática, fumante. Sim, verdade. Na dublagem americana ela tá com a voz de velha, mesmo sendo novinha. É, mas é que ela fumava, que nem a Flags disse. Era uma baita louca. Ah, ela é meio loucona, não usava... Você com 12 anos já saía batendo uns nos outros, imagina até os 17. Imagina, né? Mas aí ela tá crescida, diferente, ela tá com novos poderes. E aí ela fala do Richter, né, que ele desapareceu, e como ela tá se preocupando com ele, a Annette também tava preocupada, ela decidiu ir sozinha investigar e ver se achava o Richter, né? O início deste jogo do Symphony of the Night é o fim do Horn of Blood, né? Sim, você primeiramente tem o prólogo, né? Antes de você começar a jogar com a Alucard, tem o prólogo, que é a batalha final do Richter contra o Drácula, que aconteceu lá no Rondo of Blood. E é muito bacana você rever, né? Porque quem jogou, né, sabe, tipo, nossa, essa parte aqui é do final do game lá, né? Então já você já. Pra quem já tinha jogado antes o Drácula X, já associa, né? Sim. E você já começa ali, o momento crucial da batalha final, e não tem como o Richter morrer, porque a Maria já tá overpower, já tem o poder de todos os animais celestes, então se o Richter morrer, ela aparece e deixa o Richter mais overpower ainda, e você derrota o Drácula até, e então... Aí acaba ali, aí começa a subir as letrinhas lá Star Wars, explicando tudo o que aconteceu, né? Muito bom. Passam os anos. essa música é mesmo. Muito legal essa música. Tô dando vontade de jogar, né? Só tá dando mesmo. Mas então, aí começa a subir as letras, explicando o que aconteceu naquela batalha, e se passaram alguns anos, e aí, enfim, começa o jogo com o Alucard mesmo. Aí vai investigar e tal. E aí com a Maria fumante. É basicamente isso, a premissa do jogo é essa. O Richter sumiu, o castelo do Drácula reapareceu do nada, e o Alucard vai lá investigar o que tá acontecendo. O Alucard encontrou a Maria fumante de 7 anos, jogada e prostituída, né? Isso. Sim, ele encontra ela e tal, eles têm aquele encontro bem formal, e o Alucard, ele é um cara mó quieto, né? Ele é bem na dele, ele só responde se fala com ele, ele, né? Ele é bem... ele é educado, mas ele é antissocial também, né? Então ele prefere ficar na dele. Ele é assim, ela não confia nele e ele não confia nela. Ele fica em casa com as Smashing Pumpkins e agitando. É, no começo eles meio que ficam dois pezinhos atrás. Sim. Mas assim, Clarice, ele não tem, ele não é o Belmont Coxas, mas ele é gato pra caralho. Pá, o cara é muito bom. Ele fica na dele sendo gato, né? Ele fica na dele sendo gato. Ele fica na dele sendo gato, a Maria fica na dela sendo gata, e aí eles têm aquele encontro, assim, e tal. Os dois ficam sendo gatos. Então, ele encontra a Maria, eles se apresentam e tal, não confiam no outro a princípio, mas a Maria pede pra, se caso ele ficar sabendo de alguma coisa sobre Richter, avisar ela, né? Porque ela tá muito preocupada, a Nete também, e ela entrou no castelo só pra achar ele, né? Então, aí, depois dessa apresentação dos dois, ele segue caminho. Aí tem uma parte interessante, que é quando ele encontra Sucubus, que a gente precisa mencionar, né? Porque vocês lembram lá da Lisa, que o Drácula casou e ela foi queimada, porque... É a segunda esposa, né? Foi a segunda esposa do Drácula. Tá bom. E ela foi a mãe da Alucard. E ela era uma pessoa muito bondosa. Só que ela foi acusada de bruxaria pela Inquisição e ela acabou sendo queimada para servir de exemplo para todo mundo do vilarejo onde ela morava. E aí, quando o Alucard encontra Sucubus, a Sucubus faz uma armadilha pra ele e recria a cena da morte da mãe dele. Uau. Só que, ele fala com a mãe dele, tá, que tá prestes lá a ser queimada. Aí, é uma cena muito bonita até, se prestar atenção nos diálogos, na emoção, né, que ele sente e tal, pela voz. E, só que a Lisa, a mãe dele, ela tá diferente, né, de alguma forma. Ela começa a falar que... começa a falar o contrário do que ela ensinava a Alucard. Então, ao invés dele ser bondoso com as pessoas e poupá-las a vida, ela fala que ele precisa matar todo mundo. Aí ele, pô, tem alguma coisa errada, você não é a minha mãe. Aí quando ele consegue desfazer o feitiço, né, a ilusão toda, ele acaba descobrindo que era Sucubus, que tava se passando pela mãe dele pra tentar enganar ele. Acho legal. E ele fica... Hã? Não, tipo, eu só acho legal destacar que a Sucubus, ela é um tipo de demônio que sempre tenta os homens sexualmente, né? No mito dela, da existência dela. Sempre peladinha e tal, assim, com umas asinhas de morcego, sabe? Vamos lembrar que um exemplo de uma sucubus é a Morrigan. A Morrigan é uma sucubus, é verdade. A Morrigan do Darkstalkers, continua. Verdade, tá, vai lá, já continua. Sim. Ela é um exemplo de sucubus, mas essa sucubus, ela ataca direto o ponto fraco do Alucard, né? Que era a mãe dele. Por ele ser meio humano... Então, ele amava muito ela, ele sempre prestava atenção em tudo que ela falava, ele sempre seguia os exemplos que ela dava, ser bondoso com todo mundo, etc. Porque ele repugnava a parte vampiro dele, ele não gostava do pai dele. Então, o que a Sucubus fez? Para tentar enganar ele, trazer ele pro lado dela, né, pro lado do Drácula, no caso, ela vai lá e pega direto no ponto fraco, faz aquela cena toda com a mãe dele, tenta enganar ele, só que quando ele descobre, ele fica muito puto. Dá pra você perceber que ele fica putaço com ela. E aí você luta com a Sucubus, né, uma batalha muito interessante até. E depois que você mata ela, o Alucard segue caminho de novo, até que ele encontra a Maria de novo. Aí ele segue caminho, encontra a Maria várias vezes de novo pelo castelo. Eles vão ganhando confiança um no outro de novo, aos pouquinhos, né? Até que o Alucard descobre que quem tá por trás de tudo é o Shaft. O Shaft foi aquele sacerdote, aquele padre, né? Fajuto, que trouxe o Drácula de novo 5 anos atrás, lá no vilarejo do Richter. Isso. E ele descobre que ele tá por trás de tudo. E ele encontra o Richter também. De tabela, ele encontra o Richter. Só que o Richter tá muito diferente. E ele quer a todo custo matar o Alucard. Ah, tá dominado. Sim, ele tá dominado pelo poder do Shaft. Não se sabe como, mas ele foi dominado por esse poder. E ele acredita. Eu sei mais ou menos o poder que dominou. O poder ele do Shaft. Ele acredita que ele é o senhor daquele castelo. Então... Praticamente o castelo ressurgiu porque ele tem um novo senhor, que o Richter acredita ser ele, né? E aí, pra defender o castelo, ele quer a todo custo matar o Alucard, ele não tá nem aí. E nessa parte é interessante que se você equipar os óculos que a Maria te dá nos encontros, você percebe que você equipa ele, né, no caso, e você tem uma bolinha. Exato, que fica seguindo o Richter. E aí, em vez de atacar o Richter, você pode atacar essa bolinha, né, que tá controlando ele e livrar ele do feitiço. Se você não equipar, não prestar atenção nos diálogos ou não souber, enfim, só tiver jogando por jogar e você matar o Richter, você acaba fazendo o final ruim do jogo, né? Porque o Richter, ele é o herói, né? Então você não pode matá-lo. É verdade. E a Maria também não quer que você mate ele, porque ela é o irmão dela, né, tecnicamente. E aí você, se você fizer certinho, você derrota, tira o feitiço do chef do Richter, o Richter volta a si, né? E ele parte pro lado da Maria, ele se reencontra com ela, e os dois partem pra deter o Drácula de ser ressuscitado de novo, né? Pra impedir que o chef consiga fazer o Drácula voltar de novo. Sim. É, só que aí começa o castelo invertido. Sim, aí você começa a segunda parte do jogo. Que é mais fodida. Sim, porque o castelo inteiro que você percorreu, ele vira de ponta cabeça e ele muda também, né? Algumas salas mudam de aspecto, ficam bem mais macabras. Os inimigos mudam. Ficam mais fortes. E você passa pelo castelo inteiro de novo, só que invertido, né? E é muito bacana isso, que até então não tinha isso em Castlevania, né? Foi meio que revolucionário e também veio junto com aquele... Como fala? Verdade de RPG, né? É, que... Você pode equipar as armas, pode usar itens pra acessar algumas salas, aí você não lembra de Metroid, que você exato, tem que é isso que usar, eu queria falar. Usar um anel específico pra abrir tal porta. Eu lembro até hoje que o primeiro que eu joguei foi a versão japonesa. Eu peguei os dois anéis, peguei o azul e o vermelho, acho que era com a Marine, e o outro acho que era Golden Ring, uma coisa assim. E eu vi que tinha um negócio escrito estranho, né? E em japonês, né? Aí foi no chute, né? Aí na cagada consegui abrir o chãozinho da sala do relógio. Olha aí. É isso que é uma coisa interessante, que aí no inglês que eu vi, né? No inglês, um anel completa o outro, completa uma frase. É isso mesmo, aí abre a sala do relógio. Só que aí, tipo, foi justamente no Symphony of the Night que aconteceu essa ideia de que o pessoal chama hoje que é Metroidvania. Porque até então Castlevania era só plataforma. Você só ia pra frente, matava os inimigos, seguia em frente, matava o chefe, seguia em frente e matava inimigo, e assim e por diante, né? No Symphony of the Night veio essa exploração, que tinha muito Metroid. Então foi aí que começou o conceito Metroidvania, que o pessoal chama tanto, né? Olha, porque aí você explorava todo o castelo primeiro, tinha lá os poderes que tinha, os elementos de RPG, né? Que o Alucard, ele sobe de level, ele tem as magias que você vai descobrindo, ele pode se transformar em lobo, você pode equipar armas, armadura, escudo, tudo. Pera aí. Ele vira lobo que nem o Link copiou depois, Julia, é isso mesmo. Ele é um vampiro que vira lobo, então ele é das duas famílias. Sim. É do Jacob e do Edward. Drácula tem esse poder originalmente, ele pode se transformar em morcego e em lobo. Mas é muitos animais, mas... Tá louco? O Drácula é o Drácula, gente. Não tem essa de... Lobo? Então, esse aí, Crepúsculo tá errado, GG. É isso que eu entendi? Não vou nem comentar. Todos esses filmes e esses livros que eu li foi pra nada? Não acredito. Mas enfim, é o Castlevania, assim, quando eu fiz a Netflix, acho que foi o mais revolucionário. A história... Ela é legal, ela serve de complemento pro Rondo of Blood, né? Porque traz Alucard de volta, que foi um personagem esquecido. E ele se junta com o Richter e a Maria, e os três, enfim, vão para aquele castelo. E tem dois castelos, né? Que é o castelo normal e invertido. Tem muita coisa assim, Symphony of the Night. Ele é muito bonito, tem artworks lindas. O Alucard se movimentando, se você prestar atenção, é perfeito. Mas a do Sega Saturno é melhor a versão, né? É melhor. Até porque ela é mais completa também, né? Uhum. Tem umas duas fases a mais. Ela é mais completa, você pode jogar com a Maria na versão do Saturno. Você luta contra ela, inclusive. Ela é uma overpower do caramba. E a história do Symphony of the Night, então, nessa parte do castelo invertido, tu já tá com toda a tua parte, digamos, né? É, você vai lá e, infelizmente, você não consegue impedir que o Drácula seja ressuscitado, né? O chefe te consegue, no fim das contas, ressuscitar o Drácula de novo. E o Alucard vai lá e vai no encalço dele pra derrotar ele, né? E é uma batalha bonita, né? Porque ambos lutam pelos seus ideais. O Drácula quer ainda se vingar da humanidade, até porque foi essa mesma humanidade hipócrita e ignorante que queimou a segunda esposa dele, né? Sem motivo concreto. Mas o Alucard, ao mesmo tempo, prometeu pra mãe dele, que foi essa mesma queimada, que ele ia proteger os humanos, porque apesar de tudo, as pessoas eram boas, né? E é muito bonita essa batalha. Tanto que no final, é até legal que o Drácula, quando ele é derrotado, ele entende, né, o ponto de vista da Lisa, que o Alucard explica pra ele o que a Lisa queria no fim das contas, que era só proteger os humanos, né? Apesar de eles serem ignorantes e hipócritas e etc. Alguém tinha que protegê-los, porque eles eram o futuro, né, no fim das contas. E aí, quando ele entende isso, ele até cita Mateus, ele cita a Bíblia, né? Aí você lembra que, porra, ele era um puta religioso, né? É muito legal. Essa batalha entre pai e filho, sendo filho meio humano, meio demônio, digamos, me lembra o Yu Hakusho. Verdade, lembra. Me lembra Star Wars. E tudo é Star Wars, tudo, né? Tudo que veio depois é Star Wars. Mas Symphony of the Night é... acho que é um dos melhores jogos até hoje, assim. Muitos consideram ele, assim, perfeito, sabe? Sim. Mas ele então, é muito bom mesmo. Segue a dica de Gegé, Juliano. Compre um PSP, compre Drácula X Chronicles, que você joga estes dois belos jogos e será muito mais feliz. X de Drácula. É, o X tem do Drácula. Tem três jogos em um só, né, no Drácula X Chronicles. Veja apesar só. Que... é, os três foram redublados, então não espere ter aquela clássica frase do começo do Symphony of the Night, que é o Die Monster. You don't belong in this world. Ah, não, ainda bem que não tem, acho tosco. Nossa, é muito clássico. É, pode ser tosca, a dublagem pode ser tosca. Assim, a dublagem não, a dublagem é bem tosca. Die Monster! A adaptação, assim, os textos, eles são toscos mesmo. Mas é isso que deixa o jogo tão clássico, sabe? Tão épico, isso, tão isso único. Isso se chama charme. É o charme. Charm plus two. Exato. É o charme do troço. Então, aí só pra concluir, no fim de Symphony of the Night, o Alucard derrota o Drácula. E salva todo mundo, o castelo é destruído novamente. E aí, se você fizer o final bom, né? Que você salva o Richter e a Maria. Aí os três assistem o castelo desmoronando, né? Richter agradece ao Alucard por ter salvado ele. E aí ele diz que vai continuar a vida dele, né? Protegendo a Terra quando o mal surge de novo. Só que a Maria, ela meio que se apaixona por ele, né? Então, quando o Alucard diz que vai voltar para os confins onde ele estava, porque ele é meio humano e meio vampiro, então ele não quer machucar ninguém. Então ele prefere ficar na dele, confinado, sem fazer mal para ninguém. Ele diz que vai voltar para onde ele estava, para não fazer mal para ninguém, e a Maria vai atrás dele. Aí acaba aí, ninguém sabe o que aconteceu. Mas a música dos créditos é uma coisa horrível. E a música não foi mudada na redublagem, não, né? Não, continua mesmo. A música é interpretada por Chimbinha e Joelma. Não. Não, é. Olha só que coisa, é interpretada pela Cynthia Harrell, que é a mesma que canta Snake Eater. Meu Deus. Explosion. Que nem faz o Lanzoni, Red Explosion. Seguindo, Alucard derrota seu pai, que entendeu o troço. Drácula está morto mais uma vez. E o que acontece após? Temos o episódio da Radio Gaga. Como assim? É um radiodrama que mostra o Alucard, tem a Maria e tem o Richter de novo. O nome? Só que como estava em japonês e tipo, tem pouquíssimas traduções dos textos, então eu não sei o que eles falam. Mas é basicamente um drama, sabe? É uma coisinha que acontece lá com eles, do dia a dia só, e eles vão tipo tentando resolver. É bem radiodrama mesmo, sabe? Com o título Castlevania Nocturne of Recollection, que, segundo a cronologia, se passa um ano após o Symphony of the Night. Sim. É tipo uma novelinha, sabe? Só pra contar, assim, o que aconteceu depois. Isso. É tipo o episódio de 20 anos do Dragon Ball. É isso aí. Mas eu nunca assisti esse episódio de 20 anos. É tri divertido. Você tem que assistir. Bom, enfim. Então, indo para os 1800, Julie, chegamos na plataforma que você mais jogou, que é o sistema de cachorro, o Dog System. Dog System. Pegamos a máquina do tempo, vamos para um número inteiro. Vamos para 1800, 18 reais. 18, é. 1800. É. Temos o jogo. Julie está jogando no momento. Jogando no momento. Veja só, aqui o oportuno Castlevania Order of Ecclesia. Do Eclésio, né? Isso. A Ordem do Eclésio, a tradução. A Ordem de Eclésio, né? Que é... Não, Eclésio é o meu vizinho. É derivação de Eclesiásticos, que é da igreja, essas coisas. Já manja nada. Eclésio não manja é o meu nada. Vizinho. Eclésio é o vizinho do Júlio aqui. É. Ele disse, piá, vai dormir. A Ordem do Eclésio. Você jogou, Gegé? Você jogou esse? Nossa, eu debulhei. Vira e mexe, eu tenho vontade de jogar de novo. Olha só essa fera, ô louco! Que brincadeira, assim, aí! Dos Castlevania 2D é meu favorito, é o que eu mais gosto. Então, o Order of Ecclesia, ele foi lançado faz pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo. 2008. Sim, tem 3 aninhos só. 2008, né? Eu aí não tinha barba ainda. Mas... E ele veio proveniente de um grande hype, que justo eu comentei antes, que foi ser muito parecido, ser na mesma vibe, vamos assim citar, vibe, né? É. Nessa linguagem clubber, ser na mesma vibe que o Symphony of the Night, assim, tanto a arte, os desenhos e tal, assim, não é igual, não é tipo a cópia que é o do Game Boy Advance, mas é na mesma onda do troço, né? Então ele tinha como a personagem principal, que é a... Uma moça. Chanou. A Chanon, né? E é uma moça muito bonita, né? Sensual. Cabelos longos, com uma tatuagem nas costas. Opa, muito sensual, então. Com movimentos muito belos, né? A animação é muito bonita, muito bem feita, como todos os Castlevania DDS. Decote. Mas esse aqui é o mais bonito de todos. Saia curta. As costas delas é aberta, Fuka. É perigoso. Pra mostrar a tatuagem. E pra quando ela adquire os poderes que ela pega dos inimigos, tipo, quando tu pega os glyphs, que são as armas, mais ou menos assim, né? Falar com uma faquinha, aí tu pega um glifo de espada, sai um triângulo girando, uma loucura, assim, uma magia. Aí tu tem que ficar de costas, assim, ela levanta o cabelo, assim, mostra a tatuagem, assim, aí entra nela o poder. Tipo o Shiryu, assim, mostra a tatuagem. Isso aí. Oh, o que poderia ser melhor que o Shiryu mulher? Me possua, por favor. Por favor, né? Gegé, tell us about the story. Tell us about the game. Ele passa em meados de 1800, não tem uma data específica, mas é século XIX, enfim. E você começa jogando já com a Chanoa, que é a protagonista, é a primeira protagonista mulher da timeline. Assim, dos jogos oficiais, ela é a primeira protagonista mulher. E ela faz parte da Ordem de Eclésia, né? Que é uma ordem que serve à igreja. Ela é especial nessa ordem porque ela tem o poder de absorver o poder dos inimigos. Ela tem as tatuagens nas costas e nos ombros porque ela foi abençoada com esse poder de poder sugar as energias, que são as glyphs, no caso. Tanto que ela tem a tatuagem no... Ela tem essa marca nas costas para poder absorver os poderes e ela tem uma em cada ombro para poder usar esses poderes. Né? É bem simbólico, assim. É, então, tanto que ela pode usar duas armas, uma em isso, cada mão. Isso, tanto que no jogo, assim, tu usa uma arma em cada mão, né? Como a gente já falou. Tu seleciona no Y do DS, tu é a mão, uma mão, e no X é outra mão, sabe? Então tu pode ter um machado e uma espada. Ou uma magia e uma arma. Isso. Isso. Mas é bem então, interessante. Aí... Bem interessante. Web, quando tu se vê, tu tá lá querendo matar os inimigos, X e Y, né? Jogando Sim. os dois, né? É bem assim mesmo. Você pode ficar combinando. Dá pra combinar os dois também, né? Ela faz uma magia ultra poderosa. Tipo, tem uma que você pega, coloca lá a espada e coloca a magia de gelo. Você combinar os dois num ataque só, ela chama uma espadona gigante, tipo, dá 30 dela e ela é feita de gelo. E ela ataca em cima do inimigo, assim. É muito legal. Mas enfim, ela é parte dessa ordem e ela tá, tipo, numa peregrinação, digamos assim, pra ser a vassala de um ritual que vai impedir o Drácula de ressuscitar de uma vez por todas, né? O Barlowe, que é o líder dessa ordem, ele conseguiu os itens necessários lá para poder fazer esse ritual com a Chanoa. E só que no momento do ritual, quando ele vai acontecer, o amigo da Chanoa, amigo de infância dela, que é o Albus, ele impede esse ritual. Só que como ele faz isso no meio do processo, ela acaba perdendo a memória, né? E as glyphs lá que o Baloi tinha recolhido para fazer esse ritual, que são três glyphs que formam uma só, que formam a Dominus. Essa Dominus é a glyph mais poderosa do jogo inteiro. né? E ele rouba essas três glyphs, essas dominos, pra ele cair fora. E a Shenoua fica lá sem memória. Aí você pensa, tipo, pô, filho da puta, o cara tava me prometendo amores até então, tipo, até 2 minutos atrás. Eles são todos começou. Assim, né? Eles são todos assim. É, aí ele... aí ele atrapalha o ritual e a Shenoua fica lá sem memória. A Barlow instrui ela de novo, ajuda ela a recuperar um pouco da memória, pra ela perseguir o Albus e deter ele e pegar a Dominus de volta. Aí começa o jogo, e é bastante legal que, diferente dos outros até então, não é num lugar só que a Shenoua vai. Ela vai em várias, tipo, várias cidades, vários tem locais. Tem o mapinha do Mario. Tu vai é, a gente cidade, tem a volta do mapa, né? Então, do world map aí, no caso. Tipo, tu vai no, tu começa num mausoléu, e aí tu vai na cidade, tu conversa com a galera diz, ó... Vai ter que ir lá. Aí tu vai lá e tu passa na floresta, enfim. Mas aí a Shenoua, ela vai pelas cidades, vai pela floresta, pelo pântano, pela barca lá, pelo farol. E ela vai seguindo pistas do Albus, que mesmo sem querer, ele vai deixando uma certa trilha, né? Então ela vai perseguindo ele em todos esses lugares. Aí quando ela chega, quando ela encontra a cidade, que é meio que seu save point, lá você recupera tudo. É. E tem os camponeses, né? Que você vai ajudando, fazendo quests também. Você encontra esse vilarejo e o líder desse vilarejo, ele tá meio que petrificado, né? Ele tá vivo ainda, mas ele tá meio que preso numa... É um bar, né? Que é um... Ele tá meio que petrificado, mas ele ainda continua vivo dentro ele desse tá preso numa desse gelatina tipo de dura. Uma gelatina dura. É, exatamente. É basicamente isso. Ele tá preso lá, mas ele continua vivo. A Shenoua suga essa glyph, né, que é uma magia, uma glyph aquilo ali, ela suga pra ela e salva o cara. Aí o cara explica que o cara passou ali no vilarejo e meio que sequestrou todo mundo, aí a Shenoua, tipo, associa, foi o Albus, né, pela descrição que ele tá dando, cara jovem e forte, foi o Albus. Aí ela passa a procurar os camponeses também, e os camponeses vão dando dicas de onde ele tá também. Aí quando ela encontra o Albus na metade do jogo, ele explica pra ela toda a verdade, né? Que ela tava sendo enganada desde o começo. Que na verdade, assim, o Barlow, que é o líder da Ordem de Eclésia, ele usa ela como vassala pra usar a Dominus, só que a Dominus não ia, tipo, erradicar a Drácula de uma vez por todas. A Dominus ia, na verdade, trazer Drácula de volta à vida. Então... O Albus, ele ia ser, a princípio, o vassalo. Só que ele descobre toda a verdade e o Barlow, tipo, decide tirar ele da linha, né? Ele, vou deixar você vivo, né? Não vou matar você, já que você descobriu. Mas se você for útil um dia, você tá aí vivo. Mas, tipo, ele, o que que ele faz? Ele pega a Shenoua pra usar de vassalo, já que ela não sabe de nada. Pra ressuscitar o Albus. E o Albus, ele fica muito puto no começo, que ele tipo, vai sacrificar. Quando você usa a Dominus, faz o ritual da Dominus, a pessoa que é a vassala, ela morre. E ele fica putazo, porque a Shenoua é como uma irmã pra ele. Então, ele impede o ritual ali, só que no processo ela fica sem memória, infelizmente. Então, essa é toda a verdade, né? E aí, quando ela tipo, não acredita no começo, mas depois que ele luta com ela, né, pra provar a verdade, aí ela acaba acreditando nele, o Albus morre, né, infelizmente. E ela pega, ela tá com as três partes da Dominus de volta com ela, e ela vai lá tirar satisfação com o Barlow. O Barlow conta toda a verdade pra ela, eles lutam, é uma batalha bem difícil, inclusive. E só que quando ele tá prestes a morrer, ele usa o próprio corpo dele como vassalo pra trazer o Drácula de volta. E o castelo ressurge. E aí começa a segunda metade do jogo. Mas assim, Gigi. Aí ela vai no castelo, luta com o Drácula. Isso é sempre o mesmo assunto. Assim, aí a segunda parte normalmente é igual, né? Tem que derrotar o Drácula. Mas assim, Gigi, uma coisa que eu não tinha me dado conta em todos os jogos que a gente falou, do primeiro, da primeira parte, da segunda parte. Sempre precisa ter um hospedeiro pro Drácula voltar? Sim, no caso da Domino sempre precisa ter um vassalo. Tá. E é a segunda metade do jogo acontece. Então você pensa, tipo, você percorre muitas telas, né, antes dessa parte toda, desse clímax todo. É um jogo longo, então. É um jogo longo, vale muito a pena, assim, você comprar ele original, né? Porque ele é longo, ele vale a pena mesmo. Ele é muito bom. Em quantas horas acabou ele, já, esse específico? Umas 30, eu acho. Bah, bastante, rapaz, RPG. É RPG das antigas. Sim, assim, eu fiz todas as quests de todos os caras do vilarejo, então isso tomou mais tempo, claro. Mas, assim, se você percorrer, acho que o jogo inteiro sem fazer as quests, dá umas 25 horas. Bah, bastante. Bastante. Mas então, aí começa a segunda metade do jogo, né, no castelo. Aí ela vai lá, percorre o castelo inteiro, né, até chegar no Drácula, mata o Drácula, né. Depois ela segue o rumo dela, né. Infelizmente ela não tem mais ninguém, todo mundo que ela conhecia morreu. E é até uma coisa interessante, porque antes dela entrar no castelo, ela, tipo, o melhor amigo dela morreu, o cara que ela acreditava que era o mestre dela traiu ela e morreu também, ainda trouxe o Drácula de volta. E, tipo, quando ela tá prestes a entrar no castelo, que tem até uma animaçãozinha muito bonita, né, que a arte desse Castlevania é linda demais a arte. Aí tem uma cenazinha, né, uma CG, no caso, e mostra ela, tipo, entrando no castelo. Aí antes dela entrar, ela fala, tipo, ela não tem mais esperança pra ninguém, né? Ela vai lá tentar a última cartada dela, que é derrotar o Drácula com as próprias mãos. Ele é meu Castlevania favorito, tipo, a jogabilidade dele é muito boa, tem um sistema de glyphs que permite toda uma gama, tem uma variação enorme de magias e armas pra Shanoa, você pode combinar também. Deixa eu ver, tem esse world map, né, que já diferencia também. Tem uma história que tem uma reviravolta, né? Porra, é uma baita reviravolta. Eu não esperava quando eu joguei pela primeira vez. E é muito bonito, sabe? É lindo, as músicas são muito bem feitas. É demais, eu adoro. É meu preferido. É um baita jogar. É um must play, com certeza, do DS. Hein? Então, Julie, esse é demais. É demais. É demais. Já pela protagonista, já é demais. Né? É, só pra ter mulher, já é demais. Já. Então, aí, Drácula está falecido de novo. Mais uma vez. Foi que ele deixa a Noa está dando banas a pé. Só que eu preciso explicar uma coisa. Por que a Shanoa é protagonista, né? Porque todo mundo pensa, pá, mas o Richter tava lá, tinha lá... Deve ter tido filho com a Annette. Cadê os caras, né? Os Belmonts, eles foram dados como desaparecidos antes do Ecclesia. Por isso que a Ordem de Ecclesia foi criada, inclusive. Olha aí. Porque os Belmonts sumiram. Tipo, sumiram sem deixar vestígio nenhum. Isso aí porque o Richter, ele andou muito de bicicleta, né? E ele ficou estéreo. Aí não teve filhos. Aí faleceu. Faleceu a família. É. O pessoal que anda muito de bicicleta aí, toma cuidado. Bom. Não, é que aí já entra uma coisa que muitos fãs que acompanham a história não gostam, que é a história de uma profecia. É uma profecia que ia se concretizar em 1999, que ia ser a última batalha contra o Drácula, mas isso aí a gente espera depois. Mas desde então, os Belmonts tiveram que ficar desaparecidos. Por que eles tinham que ficar desaparecidos? É um mistério, ninguém sabe. O Iga ia tentar explicar, mas não teve jogo pra explicar isso. E aí na timeline principal a gente começa a jogar com outros personagens que não são Belmonts desde aí. Então temos aqui na citação que em 1820 o Drácula é selado pela família Baldwin. Alex. Sim. Baldwin. É o Alex, o Stephen. A família Baldwin, todos os atores. Todos os atores, é verdade. 1820 se passa antes do Circle of the Moon, que foi o primeiro jogo de GBA, que foi lançado em 2001. Aí o que acontece? O Maurice Baldwin, que ele é um primo distante da família Morris, né? Que pra quem leu Drácula de Bram Stoker sabe de quem eu tô falando, né? Morris foi quem ajudou o Jonathan e o Van Helsing a derrotar o Drácula. O Quincy, então, Morris, não é? Isso. E o Morris Baldwin é um parente distante, é um primo, sei lá, de terceiro grau, algo do tipo. Ele é mestre do Nathan Graves. E o Morris e a família do Nathan Graves selaram o Drácula em 1820, numa batalha. Só que aí se passaram 10 anos, o Nathan cresceu, ele foi treinado pelo Morris Baldwin, né? Ele foi treinado junto com outro carinha que eu não lembro o nome. O Hughes. Isso, o Hughes. Ele e o Hughes. Hughes Morris, né? Não, Hughes Baldwin. Isso. É, filho do... É o filho do Morris. É, ele e o filho do Morris foram treinados pelo Morris, né? É. Os dois foram treinados, só que a historinha do Circle of the Moon eu não lembro muito bem, claro, então você vai ter que me ajudar. Que o do Circle of the Moon é assim. Como a Gigi já falou, que o Morris Baldwin, junto com os parentes do Nathan, eles prenderam Drácula. E alguns anos depois, a Carmilla, aquela vampira lésbica que todo mundo conhece do jogo, ela tenta ressuscitar o mestre dela. Só que bem na hora que ela consegue trazer de volta à vida, entra o Morris, o Hughes, sei lá, tá falando, e o Nathan. Mas isso daí 10 anos depois do Drácula ter sido selado pelo velhinho. É, o Drácula sequestra o Morris e tenta matar o filho dele com o Nathan. Só que como os dois têm meio que uma rixa, o Ryug vai pra um lado pra correr atrás do pai dele e o Nathan vai sozinho, que é o que a gente joga. Aí você vai passando pelo castelo, vai derrotando os inimigos. Só que o interessante desse jogo é que você coleta as cartinhas que caem dos inimigos. É, continua verdade. Aquele sistema de RPG, você pega itens, você tem o inventário, tem o mapa apertando select. Só que aí você pode fazer combinação de várias combinações de cartas para você ter poderes diferentes pro chicote. Eu pegava as cartinhas e eu dizia, isso aqui é Pokémon de Castlevania. Tu matava os bichos pra pegar as cartinhas, né? Então tinha a febre da coleção. Eu peguei todas. Sim. Aí, e lógico, né? O Nathan vai, passa pelo castelo, luta contra um monte de monstros. E encontra o Ryug no meio do caminho. Só que assim, o filho do Morris, que treina, que é o Ryug, né? Ele é meio ciumento, porque na verdade ele que ia herdar esse chicote. E ele ficou puto da vida. Ele falou, como assim? Eu sou filho do cara e não herdei o chicote? O que, que o Nathan tem que ele é mais digno que eu? Até que chega uma parte do jogo que você luta contra ele. Acho que ele fica meio possuído, né, GG? Sim, ele é meio que possuído pelo Drácula mesmo. Mas aí é aquele mesmo esquema. Vai, passa o castelo, mata todo mundo. Só um adendo que esse Castlevania, ele é considerado um dos mais difíceis, bem a moda da série antiga mesmo. Porque ele tem aquela jogada, né, do Nathan se movimentar que nem os Belmonts antigos. E, assim, não é que a jogabilidade é travada, mas ela é bem a moda antiga, sabe? Bem a moda dos clássicos. Tem esse sistema de cartas, então dificulta um pouco, porque se você não prestar atenção direitinho em como usar, você não vai saber combinar direito e vai apanhar muito. Acho que esse daqui tem mais um final, não, GG, né? Eu lembro que o Morris morre, né? Não, tem um final que você salva ele. Tem? Ah, então tem. Eu fiz um final ruim, droga. Ah, então tem mais um final. Porque eu salvei ele, salvei todo mundo. Eu lembro que ele morria, acho que na carne. Eu realmente não lembro o final. Eu lembro do jogo, assim, mas do final não lembro. Enfim, eles derrotam a Carmilla, derrotam o Drácula e todo mundo aquela feliz coisa, pra sempre, né? De mim. Vale então, lembrar que esse jogo foi lançado 10 aninhos atrás pelo Game Boy Advance, né? Sim, que a gente já falou. Pensa, é um jogo de 10 anos atrás, gente. Então, 1844, Castlevania Legacy of Darkness, lançado em 99 para o Ame ou Odeie Nintendo 64, Juliano. Sim, é polêmicosíssimo por ser em 3D. Mas esse saiu depois, né? O Legacy of Darkness é o segundo que saiu. Não, a polêmica continuou. Sim, né? É assim, o Legacy of Darkness foi o segundo que saiu, mas ele se passa antes do 64. Isso, e os dois jogos saíram no mesmo ano, é bizarro isso. Sim. É bizarro. É que nem o complexo de Capcom, né? O pessoal tem lá o material já, mas quer lançar depois pra ganhar mais dinheiro. A historinha é bem simples. Acho que ele foi o primeiro Castlevania 3D, né? Sim, o 1844 se passa a história. É. Ele foi o primeiro Castlevania 3D e ele tem uma história até um pouco simples. O Legacy of Darkness começa com o Cornel, que é um lobisomem, e a irmã dele, a irmãzinha dele foi sequestrada pela morte e levada pro castelo do Drácula. Aí o Cornel simplesmente quer salvar a irmã dele, né? E o Castlevania 64, que se passa nos mesmos locais que o Cornel passa, né? Você controla o Rei Art ou a Karen. Você pode escolher dois personagens, no caso. E o Rei Art, por exemplo, usa o chicote e a Karen usa magias, né? Cada um tem um gameplay próprio e caminhos próprios também. Tem caminhos diferentes pros dois. A Carrie quer vingar a família dela que foi morta pelo Drácula. E o Rei Art quer destruir simplesmente ele pra ele não fazer mal pra mais ninguém. Rei Art. É bem simples. Rei Art, tipo guerreiras mágicas? Não. Nessa vai. É um nome bem difícil de escrever, gente. Eu só tô falando isso. Mas vamos deixar claro que o Castlevania 64. Bizarro pra caramba, meu. Ele sério se passa mesmo. Anos depois, ele se passa. 52, é o. É, ele se passa em 1852. É os mesmos locais que tu passa no Legacy of Darkness, mas é anos depois. Oito anos depois. Isso. Sim, e tem outros locais também que você passa, no caso com a Carrie, né? Porque são caminhos diferentes pros dois. Mas, enfim, é uma historinha bem simples aí. Cada um tem um objetivo próprio. Os dois conseguem derrotar o Drácula no fim e salvar todo mundo. Não tem, assim, uma grande reviravolta que acontece. Na verdade, até tem, né? Só que acontece mais no lado da Carrie. Que a Carrie encontra um menino que toca violino no meio do jogo. E eles começam a ficar muito amigos. E ele ajuda ela em algumas partes do jogo pra ajudar alguns puzzles. E no fim das contas você acaba descobrindo que ele é o Drácula. Ele tava tipo te pregando peça, sabe? É, e é um Drácula gostosão, por sinal, hein? Nossa, puta merda. Olha, esse não perde tempo, essa aí é rápida. Esse aí. Das nossas. Ah, mas eu lembro. O Legacy of Darkness eu acho que eu nunca vi na vida, mas o Castlevania 64. Saiu na época que eu tinha o 64 e eu achei o jogo muito tosco. Eu achava feio pra caramba. É, os dois são bem feios, assim, graficamente falando. Mas, e a jogabilidade dos dois é muito travada. A câmera é horrível. Eu só jogava bem com a Carrie. É, que a Carrie é assim, a longa distância, né? É, ela dá um tirozinho e lá já tá mirado. Sim, ela tinha target, né? Você podia mirar no cara. Mas uma coisa que eu não gostei desse Nintendo, desse Castlevania 64. É que eu não sabia que em 1852 tinha moto, gente. Opa! Sério? Tinha caveira pilotando moto! Como? Não, pior, já tem o maníaco da Serra Elétrica também. Gente, a Serra Elétrica, nossa, diga que, por, diga-se, que cagaço. Sim. Bicho. Nossa, bom, se você, assim, gosta de jogos de terror, dê uma chance a Castlevania e vá no chegue pelo menos até a parte do labirinto. Eu quero ver você sobreviver. Lá no jardim, né? É. Puta cagaço, você andando, você escuta atrás de você. E corre. Dá muito medo. Nossa, bom, dá muito medo. Realmente existem vários motivos para ficar na dúvida se é canônico ou não, né? É, porque a Konami nunca pronunciou oficialmente se é ou nem não canônico, sim, na história. Nem que não. Mas ele, assim, ele nem fede nem cheira, então ele pode se encaixar na cronologia sem problemas. Porque, assim, o Rei Urt, ele pode ser considerado um descendente dos Belmont, porque, e assim, ele não carrega a Vampire Killer, o chicote dele não é a Vampire Killer. E a Carrie é só uma, ela é de uma família de bruxas, ela faz parte do clã Fernandes, que dizem que tem uma ligação com os Belmonts, mas nada foi provado. É o que falam, né? O que dizem as más línguas. Sim. Aí depois do Nintendo 64, na linha do tempo, a gente pula pra 1897, que, na verdade, esse fato não aconteceu nos jogos, mas aconteceu no livro do Drácula de Bram Stoker. E esses fatos têm ligação com os jogos que estão por vir na nossa linha do tempo, né? Em 1897, no livro conta que o próprio Drácula foi derrotado pelo Jonathan Harker, Van Helsing e o Quentin Morris, né? E o Quentin Morris, ele, no momento ali que ele tá derrotando o Drácula com os dois amigos deles, o filho dele tava nascendo. E o filho dele é o John Morris, que é o protagonista do próximo Castlevania que a gente vai falar, que é o Castlevania Bloodlines. E segundo a Konami, quem matou o Drácula foi o Quentin Morris com uma estaca de madeira no coraçãozinho do nosso Draculazinho, né? Sim, e a família Morris, ela é muito importante a partir daí, porque como os Belmont sumiram, são eles que assumem o legado da Vampire Killer. São eles que continuam lutando contra o Drácula aí. O John Morris, ele assume a Vampire Killer no Castlevania Bloodlines, que na linha do tempo se passa em 1917, e o jogo foi lançado em 94 para Mega Drive. Veja só, Mega Drive não foi esquecido, vejam vocês. Sim, Mega Drive teve um Castlevania. E ele é bem, assim, bem simplesinho, bem tosquinho, mas ele é muito divertido de jogar. É legal pra caramba. E é difícil pra Dedel também. Difícil. Ah, eu achei difícil mais com o John Morris, com o amigo dele, o Eric Lecard, eu não achei tão difícil, não. Não é, com o Eric é mais fácil. Sim, mas assim, o Bloodlines, eles passam nesse ano que eu falei, 1917, e você pode escolher dois personagens principais. Tem o John Morris, que é o filho do Quint lá do livro de Bram Stoker, e tem o Eric Lecard, que ele usa uma lança e é amigo do John, né? Então o John usa um chicote e o Eric usa uma lança. Você pode escolher qualquer um dos dois, o final altera um pouquinho, só nada demais pra cada um. mas os caminhos são os mesmos. E é um jogo bem simplesinho, se eu não me engano, ele tem só 10 estágios, bem simples. É bem a moda antiga da série também, né? Uhum. Bem plataforma, não tem muita exploração. Tem alguma menção? Que esse jogo não... Lembro que eu sabia que existia, mas nunca cheguei a jogar no Mega. Se tem alguma menção em relação à Primeira Guerra, porque é bem na época da Primeira Guerra. Eles comentam alguma coisa, passam pro cenário, vocês lembram disso? A Primeira Guerra em si não, mas ele tem uma referência a uma personagem da história, que é a Condessa. É, a Condessa Elizabeth Buckley, que é a Condessa de Sangue, né? Segundo a história. Se vocês pesquisarem, ela foi uma condessa que torturava muitas pessoas, né? Ela torturava simplesmente por prazer mesmo. E a Elizabeth Barden, que tá no Bloodlines, ela foi baseada nessa Condessa de Sangue. Ah, mesmo. Eu conheço essa história, eu conheço. Sim. E ela é a vilã do jogo. Ela, no Bloodlines, ela é sobrinha do Drácula. Já faz não sentido. Sei como, né? Não sei como, né? Mas ela é sobrinha do Drácula. Pode ter sido, na verdade, até erro de tradução do manual, né? Pode ser. A gente falou no último podcast que teve erro de tradução já. Muitos. Mas, e esse pode ter sido mais um, não é comprovado ainda. Mas, segundo o jogo, ela é sobrinha do Drácula e quer ressuscitar ele. Então, os dois vão lá atrás dela pra impedir ela que ela faça isso. Só que, claro, eles não conseguem. O Drácula acaba voltando à vida. E eles vão lá lutar com o Drácula. Derrotam ele. E uma coisa interessante é que o John, ele já tem a Vampire Killer no poder supremo dela. Então, ele é muito forte, sabe? Só pra falar dessa condessa aí, que é baseado em uma lenda real, ou lenda real, se dá pra dizer assim, mas uma história real. Se eu não me engano, Gegé e Clarice, era essa condessa aqui que matava as gurias e se banhava com o sangue delas pra ter juventude eterna. Exato, ela era, né? Mesmo, é baseado por isso nela. Que ela é chamada de Condessa de Sangue. Que bacana, moço. Né? Tá. É só uma coisa interessante de mencionar é que o Eric Leckard, ele tem a família Leckard, né, de onde o Eric surgiu. O pessoal pensa, pô, quem é esse cara aí? De onde ele surgiu, né? A família Leckard, ela é parente de sangue, mas não se sabe qual é o parentesco, da família Renard, que é a família da Maria, né? E a arma que o Eric usa se chama Alucard Spear. Olha aí. Sim. Em 94 já ali, ó. Estava tudo, então. A Gênesis estava formada. Seu querido Symph of the Night estava presente aí. Pois é. Então já ele tem uma ligação desde então. E a Alucard Spear é muito poderosa. Então no final, e como é que é esse de Mega? O gráfico Mega Drive ou o gráfico bonitão? O gráfico Mega. É o gráfico Mega Drive, né? Só que, assim, é até bonito, né? Pra época, porque quando você derrota lá o Drácula e consegue paz de novo por alguns anos, pelo menos, mostra lá a ceninha deles, clássica, deles assistindo o castelo desmoronar, né? E depois eles só se viram e vão embora, assim, viver a vida deles. É bem simplesinho, é bem Castlevania, né? Então não se encaixa nada com o próximo da lista. Partindo para a Segunda Guerra Mundial, 1944. Sim, na timeline, espaço 1944, que é o Castlevania Portrait of Ruin. Foi lançado em 2006 para Nintendo DS. Bacana. Foi o segundo título do DS. Bacana, hein? A história dele, ela já tem uma profundidade maior, né? Porque a série, foi lançada já em meados de 2000, então eles já tinham um plano de fundo melhor, né? Já tinham ligado vários pontos na série. Então a profundidade desse Portrait of Ruin já é maior. Você joga com o Jonathan Morris, que é filho do John Morris, que era o protagonista do Bloodlines lá. E também com a Charlotte Aulin, né? Que é uma maga. Ela é uma jovem, né? Ela é jovem, mas ela é uma bruxa já. Ela é poderosa até. E os dois são muito amigos desde a infância. Só que o Jonathan, ele tem a Vampire Killer no poder dele, só que ele não consegue usar o poder máximo dela. Ele não sabe como destravar esse poder, até porque o pai dele morreu. Você acaba seguindo lá o jogo, começa ele e a Charlotte já juntos, né? Que eles são muito amigos. E eles estão procurando aventuras, né? Estão procurando o que fazer. Até que eles encontram um castelo. Eles decidem ir lá investigar o castelo a pedido de um padre, né? O padre pede para eles investigarem umas coisas lá que estão acontecendo coisas estranhas nas redondezas. E não é o então chef. Os dois vão lá. Hã? Que foi? Não é o chefe, né? Não é o chefe. Uhum. É um padre comum. Tem até uma referência ao Rondo of Blood logo no comecinho do jogo, né? Porque você tá lá jogando normal, tá correndo, até que aparece um minotauro. Na verdade, metade de um minotauro. E ele começa a perseguir os dois. eles têm que fugir, né? Tem que fugir ou chegar, no, tipo, passar o máximo que você puder da tela até chegar numa plataforma alta e deixar ele seguir. E no Rondo of Blood tinha isso, né? Tinha logo no começo do jogo, que você fugia desse Minotauro. Então você foge lá, a Charlotte estranha, né? Por que, que um monstro daquele tamanho tava seguindo eles dois? Aí eles começam a investigar e no meio do castelo eles encontram um espírito, que é o Wind. E esse espírito começa a falar, tipo, eu posso ajudar vocês na sua investigação. E ele também dá umas quests pro Jonathan, porque o Jonathan, ele fala que vai ajudar o Jonathan a encontrar esse poder que ele quer tanto nesse chicote, né? Só que pra isso ele pede algumas coisas em trocas, e aí entram as quests, né? As quests do jogo, que são opcionais, mas se você quiser destravar o poder supremo da Vampire Killer, você precisa fazer essas quests. Então, aí eles começam a seguir, e aí o castelo, ele é cheio de quadros, ele tem muitos quadros pelo castelo. E tem um especial que eles encontram que é mágico. E, tipo, sem perceber, eles entram dentro do quadro. E dentro do quadro acontece a primeira fase, né? Então, você descobre a partir daí que as fases que você vai jogando são dentro do quadro, exatamente. Tem lá a temática, né? Por exemplo, tem a do Egito. Aí, quando você entra no quadro, você vai parar numa pirâmide. Tem lá uma da floresta. E quando você entra, você vai parar numa floresta que dá caminho pra, tipo, uma escola abandonada. Uma escola antiga, enorme, né? Parece. Uhum. Enfim. O legal dessas fases, tá atrapalhando um pouquinho? Pode falar. O legal dessas fases é que essas duas do deserto, ela é uma coisa que eu reparei, né? Eu entrei assim nessas fases e eu tocava musiquinha e eu falava, ué, não conheço essa música de algum lugar, né? Aí eu não sei porque, eu fui mostrar pro meu irmão. Porque o meu irmão, eu tenho algumas músicas que eu escutava que o meu irmão jogava, né? Vale lembrar que essas duas fases de areia são. A trilha sonora é baseada em. Baseada não, são. É uma regravação das músicas do jogo Kings Valley, da própria Konami. Foi lançado para MSX nos anos 80. Olha só, cara, eu não sabia dessa. Eu fiquei bege. Eu escutei. Achei muito legal, porque ficou uma versão muito legal da música, de uma das músicas principais dos jogos, né? Porque no Kings Valley você entra na pirâmide lá, né? E é bem característico, que é bem Egito mesmo, e bem nessas fases de areia no deserto de Castlevania, são as músicas do Kings Valley da Konami também. Foi o que eu achei legal, que é tipo uma homenagem, né? Nossa, que da hora, cara. Foi muito legal. Esse Castlevania tem na jogabilidade, ele tem uma mudança que é meia louca, que é que tu joga com os dois personagens ao mesmo tempo, mais ou menos, né? Sim, o Portage of Ruin tem essa principal mudança que, nossa, eu adoro, inclusive, você controla os dois ao mesmo tempo. Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, se você estiver pensando, é bem simples, porque você pode escolher quem vai ser o principal, né, que vai ficar na frente, e o outro vai te seguindo. Só que eles têm uma inteligência artificial boa. Então eles atacam quando tem que atacar. Eles usam as por exemplo, se a Charlotte tiver secundária, ela usa a magia certa na hora certa. E é interessante porque o seu personagem principal, que é o que você controla, ele o HP dele vai ser a barra de HP mesmo. E o do personagem secundário, a vida dele, é a barra de MP. É bem interessante isso. E você pode trocar para qualquer um dos dois a qualquer momento. Pode usar os dois também para resolver puzzles. Tem que usar um primeiro, depois o outro. É bem interessante, muito legal mesmo. Aquela jogabilidade em dupla clássica, assim, Lost Vikings da vida. É, bem Lost Vikings, bem colocado. Que um dos primeiros jogos até isso foi o Lost Vikings. Então, sim. Sempre cito. Pioneiro. Deixa eu falar. E é bem engraçado no início, porque tu começa com os dois personagens, aí um ataca com um chicote, né? Quebra tudo. Sim. E a outra com um livro. Uhum. Ela é mágica, ela é bruma. Não, mas ela não tem magia ainda. Ela só bate com o livro. É que assim, ela usa o livro pra bater no inimigo se ele estiver muito perto. Mas o certo é ela usar magias. Sim, só que claro. As magias você vai coletando conforme joga, né? Sim, mas fica engraçado no início, sabe? Tipo, pensa o cara que nunca jogou. Um com chicotão mata todo mundo e o outro com o livro. Sei sim que é o poder do conhecimento. Mas o Jonathan, como ele não tem o poder supremo da Vampire Killer, ele acaba encontrando outros tipos de armas mais fortes. Então você pode equipá-las a qualquer momento. Você pode equipar machado, lança, pode equipar luva de ferro para você bater mão a mão, né? Você pode como equipar de Castlevania, tudo. Né? Exato. E tem também, além de você poder equipar qualquer arma, tem também as sub-weapons, né? Já conhecidas. tem uma coisa legal também da jogabilidade, que você pode combinar os dois em poderes especiais muito legais. Nossa, é muito bom. Isso é muito legal. Sim. Você usa lá o item Crush, né? Que é o caso especial deles. E eles, dependendo de qual você equipar, eles vão usar aquela magia juntos. Por exemplo, tem o Thousand Knives, que os dois se juntam e começam a atacar mil facas no inimigo. Tem o que eles invocam uma luz santa, né? Que é uma luz sagrada no inimigo. Aí cai uma... passa uma cruz também, né? Que é o Holy Cross, que eles falam. E tem a magia mais foda do jogo inteiro, que eu só fiz questão de pegar, que é o... como é que é? É a Secret Five, claro? Isso! Cara, que mostra. Quem que mostra mesmo? O Simon? Os cinco Belmont Supremos, que é o Leon, o Trevor, o Simon, o Richter e o Just. Vem tipo cinco assim, ataca o inimigo e por último o Jonathan ataca. Tipo as almas deles, assim? As almas, isso. Ah, que legal. É muito, muito foda. Legal. Bacana, muito foda mesmo. Legal. Tipo o final do Harry Potter. Não, mas eu acho legal desse jogo é que ele tem essa opção de fases diferentes, tipo o Super Mario, assim, sabe? Sim. Já que tu entra nos quadros e cada quadro é um só que, assim, tema e tal. Você passa o jogo dentro do castelo mesmo, que depois você acaba descobrindo o castelo do Drácula. Só que dentro do castelo tem os retratos, né? E os retratos são fases também. Então é bem interessante. Uhum. E tipo, pra você ir seguindo dentro do castelo mesmo, você tem que passar certos quadros, né? Então, sim. Você tem que fazer primeiro um pra fazer outro, né? Então você tem que passar as fases nos quadros pra depois abrir caminho pelo castelo. É bem legal. Você acaba descobrindo depois que aquele Windy é, na verdade, o espírito do Eric Lecarge, né? Que era amigo do pai do Jonathan. E ele tá ajudando os dois porque ele quer salvar as filhas dele, que era a Loreta e a Estela, né? Que elas... tipo, o Windy foi no castelo ver o que tava acontecendo, né? Ver se o Drácula tava ressurgindo. E aí ele encontrou o Browner, que é o... até então era o senhor do castelo, né? Que tava lá, assim, servindo de marionete pro Drácula, como sempre, né? E ele consegue matar o Eric, e as filhas dele vão depois investigar o que aconteceu com o pai delas. Só que o Browner acaba transformando as duas em vampiras, e as duas ficam sob o poder dele, né? Então ele pede ajuda do Jonathan e da Charlotte pra salvar as duas. Tem uma maneira de salvá-las sem matá-las, né? Que é aí que entra até uma escolha que você faz. Você pode matá-los e fazer o final ruim, ou você pode salvá-los e seguir pro final bom. É. Só que pra fazer esse final bom, no caso, você tem que pegar uma magia com a Charlotte, que é muito bem escondida, que é a Sanctuary. E depois você vai pra batalha com elas duas, as duas ao mesmo tempo, inclusive. Isso é muito legal também, que fica bem equilibrado, né? Dois contra dois. E aí você tem que deixar a Charlotte carregando a magia. Enquanto elas atacam. É, só que você tem que chamar a atenção das duas, senão elas vão terrível, atacar a Charlotte também. É muito difícil. É muito ruim, porque elas vão em cima da Charlotte. Sim. E elas são muito poderosas mesmo. E, tipo, se você ajudá-las, o Jonathan acaba descobrindo a maneira de ativar o poder supremo da Vampire Killer. Porque como elas têm o sangue Lecarge, que é derivado da família Renard, né? Então, elas têm o poder de abrir uma dimensão onde o Jonathan sozinho vai ter que descobrir qual é o verdadeiro significado da Vampire Killer e aí destravar o poder dela. É, ele tem que lutar com a alma da última pessoa que segurou a Vampire Killer. Que é o Richter. Aí você acaba lutando contra o espírito do Richter e acaba conseguindo o poder supremo da Vampire Killer. E aí, tipo, aquele chicotinho que você tem no começo que não vale nada, acaba virando a arma mais poderosa de todas que você tem no seu inventário. Ela fica foda pra caramba. E aí ela acaba descobrindo porque que o pai dele morreu. Porque se você usar por muito tempo o poder supremo da Vampire Killer, a Vampire Killer acaba consumindo a sua energia vital. Foi por isso que o pai dele morreu. Então não era bem um Belmont, né, gente? Exato, é só um Belmont que pode usar a Vampire Killer sem ter essas consequências. Então isso é bem interessante também na história. Bem os Morris, eles podem usar o poder supremo da Vampire Killer pra derrotar o Drácula, mas isso tem um custo pra eles, porque eles não são os Belmonts. E aí, Você parte pro Drácula. Só que o que, que acontece? É a parte mais legal do jogo até. A morte vem junto com o Drácula. Então você enfrenta a morte e o Drácula juntos. É muito difícil. Muito da hora. Mas é difícil pra Dedel. Eu camelei muito pra matar aqueles dois. Também. Ah, é só usar. Você tem que usar mais arma sagrada, né? Que é o ponto fraco deles. Só que o ruim é que você usa a arma sagrada, desvia. Sim. Aí usa a arma sagrada, desvia. E quando ele fecha a asinha, que você tem que bater com os dois na asa pra ele abrir? Ah, não. Eu acho um dos Dráculas mais difíceis do Order of Ecclesia, mas isso é difícil também. Aí você derrota e salva o mundo, salva todo mundo de novo. O espírito do Eric finalmente pode descansar em paz, né? Porque as filhas dele estão a salvo. E todo mundo consegue sair do castelo a tempo de desabar. Enfim, o mundo é salvo de novo do Drácula. Eu também chorei no finzinho. Sim. Bom, e estamos chegando nesses últimos jogos que até então encerram a saga de Castlevania, né? Encerram a mitologia do Draculão. Até a Konami lançar mais um jogo. É que assim, a gente já falou agora há pouco do Portrait of Ruin. Isso. E depois de 1944, então, na Segunda Guerra e tal, que apareceu lá o Jonathan Morris e a Charlotte Aulin, a gente pula pra 1999. Exato. E tem uma, assim, não tem um jogo que especifique esse acontecimento, mas a gente sabe que aconteceu, que é a Batalha de 1999, a batalha decisiva contra o Drácula. Como assim? Como assim? Como assim? Porra, essa? Explique que o pessoal não tá sabendo. O pessoal voltou da festa agora. Só quer saber de Draculete. É, vamos lá. Pegue só as Camilas. É. Assim. Sim, então, o que aconteceu? Lembram que eu falei antes que os Belmonts, eles deixaram o chicote nas mãos da família Morris e sumiram? Então, sim. Deixaram o chicote na mão de outra pessoa da família Belmont, tiazinha. Então, depois disso eles sumiram. E aí, em 1999, apareceu o último dos Belmont, que é o Julius Belmont. E ele conseguiu o chicote de volta com a família Morris. E segundo a história, né, que a gente sabe dessa história que aconteceu, Julius, né, no caso, recupera o chicote. E com uma magia mística lá, porque ela, como ela ficou muito tempo fora das mãos dos Belmont, ela energizou uma certa energia que foi liberada quando voltou para a mão dos Belmont. Isso é um fato que não foi muito bem explicado, mas é o que a gente sabe. E aí, junto com a ajuda de alguns amigos que também ajudaram ele nessa batalha final, o Alucard também ajudou, ele derrotou o Drácula de uma vez por todas, num apocalipse. Que isso? No eclipse, no caso. Ele derrotou. Tava pra acontecer o apocalipse, ele foi lá e conseguiu derrotar ele quando tava acontecendo um eclipse. E junto com isso, ele conseguiu derrotar o Drácula de vez por todas. Ele morreu de vez ali, o Drácula. Não volta nunca mais. Mas um feito importante desses não tem um jogo. Como assim, porra, essa Konami? Porque assim, o Igarashi, no caso, o produtor, ele queria muito fazer um jogo sobre essa batalha. Só que ele queria que fosse um jogo tão épico, mas tão épico que ele não sabia qual jogabilidade ele poderia usar. Porque ele, assim, segundo uma entrevista que ele deu, ele é um cara que pensa primeiro na jogabilidade que ele vai usar, pra depois bolar qual história ele vai usar, pra depois criar o personagem. Ele começa de uma forma bem interessante, né, o jogo. Então ele não sabia qual engine ele ia usar no game. Então ele preferiu deixar arquivado, mas a gente sabe que esse fato aconteceu sim, por causa da história do jogo que vem adiante aí, né? Que é o Castlevania Aria of Sorrow. Isso é um pensamento bem interessante do nosso querido produtor do Castlevania, porque ele pensa como um programador, entre aspas, né? É verdade. Como é que eu vou programar isso? Como é que eu vou fazer isso acontecer se isso depois é eu não posso programar? Odeio programadores, isso é péssimo. Só o Cefinho. Cefinho eu gosto do Cefinho. Fuca ganhou haters nesse momento. Cefinho, um beijo. A gente sabe dos acontecimentos que foi em 99 por causa deste jogão para Game Boy Advance. Jogão, hein? Que foi lançado em 2003, mas se passa em 2035. Que é isso? Mas Clarice, o que aconteceu em 2035? É assim, a história de Area of Sorrow, na verdade, já começa passando no Japão. Já gostei. O protagonista é o Somacruz. Ao subir num portal, aqueles portais japoneses, sabe, aqueles vermelhões, os bonitões? Que ficam nas praças da entrada de cidade. Tem na Liberdade, São Paulo manja. Tem na Liberdade, Era um tempo, que ele e a amiga dele, a Mina, amiga dele de infância, ele é uma meio que uma sacerdotisa, né, japonesa, bem típica e tal. Ela chamou ele pra, o Soma, pra contemplar um eclipse que vai acontecer naquele momento lá que começa o game, né? Ele chega e diz: Mina, vem cá, vamos contemplar um eclipse. Vem cá, sua linda. É. Onde é que é esse eclipse? Nas minhas calças. Vamos continuar. Aí, quando tá ocorrendo o eclipse, eles acabam perdendo a consciência e são transportados para um lugar meio estranho. Eles acordam dentro de um castelo. Aí nesse castelo eles encontram o Genya Arikado, que é um tiozinho cabeludo, cabelos negros, terno preto, com um detalhezinho vermelho. Eu sei quem é esse rapaz, mas não posso falar agora. É que assim. Aí ele explica que, na verdade, eles foram no castelo do Drácula e esse castelo estava aprisionado dentro do eclipse. Opa, que local, hein? Deve ser bem caro a comprar um terreno dentro do eclipse. Pois é. Deve ser uma fortuna o terreno lá. Tem que vender a alma do seu pai, da sua mãe. Minha casa, minha vida, MRV. Claro, obviamente, que ele, mesmo na entrada do castelo, tem um monte de monstrinho legal atacar os três. O Genya Arikado consegue derrotar todos, só um que sobra. E nesse ataque, a Mina cai inconsciente, e pra proteger a Mina do último monstro que ficou vivo, o Soma dá um ataque com uma faca que ele não tira, ele tira não sei de onde. Tira do bolso, do bolso, mete, o Soma é um cara rebelde. Do bolso. É um candidato suíço, né? Isso. Só que quando ele ataca o monstro, a alma do monstro entra no corpo do Soma. Isso! Peraí. Vou lhe atacar. Ó, a alma do monstro está entrando em mim. Me salvem. É. Só que assim, quando ele absorve a alma de algum monstro, ele absorve também a habilidade dele. Isso é um sistema muito interessante do jogo. É um sistema até meio que revolucionário. Acho que foi por isso que o Area of Sorrow fez tanto sucesso. O jogo fez muito sucesso no Game Boy Advance quando foi lançado. Acho que por causa também da sua jogabilidade, porque você ia lá matando os monstros e tal. Dependia também um pouco da sorte que o personagem tinha, né? Porque afinal, Castlevania tem um pouco de atributos de jogos de RPG, né? Então você tem uma sorte, você tem força, você tem defesa, enfim. Então, dependendo um pouco da sua sorte também, você conseguia almas mais raras. Só que tinha três tipos de alma. Tinha a alma de ataque, que era vermelha, né? Que você usava só pra atacar. Tinha a alma de habilidade, que era amarela, que você utilizava só os atributos que aquela alma te proporcionava. Por exemplo, a Sucubus. A Sucubus aumentava um monte de atributos do Soma. Força, defesa, inteligência, aumentava um monte. E tem também as almas que são, que eu não lembro agora o nome, que era azul, você lembra, Clara? As azuis eram umas habilidades extras, não era pra ataque. Era habilidade era, especial. Tipo, era tipo, ele vai pular e tá muito longe o lugar que ele vai pular, então aparece tipo um cavaleiro atrás dele com umas asinhas que pula, segura ele um pouco mais tempo no ar. Ele é o cavaleiro alado, né? Ou ele vira algum... É nesse ele vira, né? Copa de God of War, hein? Com as asas do Ícaros. Copa de God of War, isso aí. É. Né, Gordinho? É. O Gordinho tá ouvindo. O Gordinho do baixo aqui tá ouvindo. Em 2003 copiaram God of War, nunca será superado. O Soma tinha também à disposição diversas armas. Tinha lança, tinha até arma de fogo. Tinha espada, todos os tipos de espada. Aquela arma de fogo que não serve pra boss. graça nenhuma. Mas é interessante, né? Porque você não, pensa interessante, mas é tipo as armas de fogo. Armas de fogo no, nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Não, mas assim, ó. É tipo, Dócrates foge da polícia. Isso. Tá, não, mas assim, ó. Melhor comunidade do Orkut. Tu lembra, Gegé? Dócrates fugido da polícia. Tu não lembra desse personagem que tem só no anime, que ele vai roubar a armadura de ouro, chega a polícia, ele foge. Ele é um cavaleiro? Ah, puta merda. Tá bom, louco. Não, mas eu concordo com a Clara, porque tipo, tu tem asas de um cavaleiro que voa. Tu pode te transformar num bicho e matar todo mundo. Eu vou ter arma de fogo pra quê? Vou fazer o quê? Assim, segundo uma teoria que eu li por aí um tempo atrás, quando eu tava tentando juntar as peças dessa batalha de 1999, que até agora é um enigma, né? Que a gente não sabe muita coisa. Jujá, então, quando eu tava pesquisando, eu achei, tipo, uma teoria que falava que essa arma talvez estivesse lá no castelo, talvez fosse um resquício da batalha de 99 que teve. Porque o Julius não tava sozinho, né? Então poderia ter sido alguém que deixou lá. A arma realmente não tem muita força, ela é uma droga. Ela era muito boa, porque ela pode tomar muita distância pra atacar. Até cheguei a usar ela um tempinho, assim, porque ela é muito boa pra distância, né? Mas ela é muito fraca, principalmente pra parte do jogo que você consegue essa arma, né? Mas enfim, tem uma variedade enorme de armamentos pro Soma. E basicamente é isso, né? Você pode destravar outros personagens também, outros modos, né? No meio do caminho você vai achando outros personagens, você encontra lá o Hammer, que ele é o vendedor, né? Que ele foi parar lá por acaso também, mas ele aproveita e vende coisas pra você. Vende ele pote, vende Avon. Vende arma. É, pode vender também. Entrei aqui ele pra vende vender produtos da Avon. É tipo no Eduardo Mãos de Tesoura, que vem a mulher vender Avon. E depois você encontra a Yoko Belnuts, né? Que é a última descendente dos Belnuts, e ela foi parar lá também. Ela trabalhava com o Graham. E eles estavam indo investigar esse eclipse, né? Tá tudo bom. E acabaram indo parar lá também. Então, como eles trabalham juntos, eles estavam lá no castelo também, né? E mais pra frente do jogo, você acaba descobrindo que, na verdade, Graham queria se tornar o novo senhor daquele castelo, né? Na verdade, ele era malvado. Ele achava que ele era a reencarnação de Drácula, né? Sim, porque assim, como o Drácula morreu de vez em 1999, assim, ó, ele não volta mais, não ressuscita mais daquele jeito que a gente conhece, né? Grandão, de cabelo longo, de 3 metros de altura, enfim. Mas que a homem. Alma dele não morreu. A alma que dele homem. Ficou por aí, vagando. Então, o que aconteceu? No momento em que ele foi derrotado de vez, em 1999, a alma dele renasceu em um outro corpo. E a gente descobre agora, momento, né, tensão total, a gente descobre que a alma dele foi reencarnar justo no Soma. Então, ele é a reencarnação do Drácula, por isso que ele conseguiu sugar a alma daquele monstro logo no comecinho do jogo. Por isso que o rapaz que aparece no início do jogo de terno escuro e longos cabelos pretos vem falar contigo, ele já sabe... Sim, desconfia, né? Mas a própria do jogo, ele disse. Sim, só que essa coca aí é fanta, hein? A própria Yoko fala, tem um momento que você encontra com ela, acho que pela segunda vez, e ela pergunta: ah, você viu um cara chamado Aluka, três pontinhos, Genya Arikado? Quem será este Alu? Alu? Alu? Se você for parar pra pensar, Alucard, se você. O japonês pronuncia Arikado. Arukado. É. É. Arukado. Então, Arukado, Arikado, né? Foi meio proposital assim, né? Então a gente acaba descobrindo depois que o Genya é o filho do Drácula, né? O Alucard é disfarçado. Uhum. E ele faz parte de uma organização agora, o que é mais bizarro ainda. 13, né? É, o Graham, você descobre que ele é malvado, ele acaba apunhalando a Yoko, né? Você tem que até salvar a Yoko, porque ela tá lá apunhalada, ela perde a consciência, o Soma fica bravo e parte pra cima do Graham, né? Pra deter ele de vez, porque ele acredita que ele é a encarnação do Drácula, ele quer tomar aquele castelo pra ele, fazer o terror na Terra, enfim, ele quer tacar o terror de vez. E você vai e derrota o Graham. E você também descobre um cara no castelo chamado Jota. O cara tava lá, perdido, perdeu a memória. Era eu. Não é o Julie. Era o Jota Quest. É. E depois, no fim das contas, você acaba descobrindo que ele é o Julius Belmont, aquele que destruiu Drácula de vez, né? E depois que ele recupera a memória, até é legal, porque ele descobre que o Soma é a reencarnação do Drácula, só que ele fala pra ele, ah, você é um cara bom e tal, né? Você me ajudou, você tá tentando ajudar sua amiga. Só que é o seguinte, se você se virar contra nós e que, tipo, o Drácula tomar conta de você de vez, eu vou fazer de tudo pra você morrer. Você não vai ter vez comigo, né? Porque ele é um Belmont, ele jurou proteger a humanidade, né? E até bacana isso, que isso implica em um dos finais do jogo. O jogo tem 3 finais. O primeiro é que você só derrota o Graham e, tipo, acabou o jogo. Todo mundo sai do Eclipse e sai para o castelo, pronto, acabou. Festinha ainda. Tem um que depois que você derrota o Graham, se você tiver com 3 almas certas, equipadas, no momento que você derrota o Graham, o jogo continua. Aí você continua e você vai encontrar o Julius. Você encontra o Julius e ele tá guardando a porta da entrada onde fica o caos. O caos é a essência do castelo do Drácula. Aí você tem que derrotar essa essência do castelo do Drácula pra, tipo, destruir o castelo de vez, entendeu? Até que você encontra o caminho e encontra o caos, finalmente, né? Só que é até o momento que o Soma até começa a sucumbir ao poder do caos, né? Porque ele vai até se tornar mal. Só que os amigos dele intervêm, sabe? Aquele momento bem de Saint Seiya mesmo. Ele ouve a voz dos amigos dele. Meu Deus. Ele só pode chamar pro Mina. É bem isso mesmo. Ele começa a ouvir a voz dos amigos dele, incentivando ele. A Yoko levanta e dá uma maior força pra ele também. A Yoko, no caso, recuperou a consciência, né? Dá maior força pra ele também por voz, telepaticamente. E ele consegue a força para lutar e vai lá enfrentar o caos de vez, né? Para derrotar, destruir aquele castelo de uma vez por todas. Aí quando você entra na sala, você encontra um ser muito bizarro. É até um pouquinho difícil, né? Dependendo do qual level você está. E aí isso implica em outro final também. Se você perder ali, aí o Drácula toma conta do corpo do Soma de vez. E acontece o segundo final, que é tipo o Soma sentado no trono do Drácula com a taça de vinho, né, na mão, e o Julius entra e vamos lutar. Aí acaba ali, né? E o terceiro final é você derrotando o caos e todo mundo sai fora do castelo, né? O bem prevalece de vez e o Soma consegue poder, domínio, né, sobre o poder do Drácula que ele tem. Ele não vai usar aquilo pra nada, ele vai simplesmente viver a vida dele, segundo o que ele fala no final, né? Mas que ele até, o Gane até pergunta, o que você vai fazer com esses poderes agora que você sabe que você é a reencarnação do Drácula, né? Aí ele fala, ah, eu vou tentar viver minha vida normalmente, esses poderes não me servem de nada aqui, né? Então, quer dizer, ele conseguiu domínio sobre o poder do Drácula que ele tem. E aí acaba o jogo de vez, é o final bom mesmo, enfim, todo mundo fica feliz pra sempre, até que se passam 2 anos. Não, 1 ano, desculpa. Um ano. Passa um ano, um ano em 2036. No DS, chegamos no DS, né? Isso. No DS. Então o Dawn of Sorrow foi o Soma, né? Entrou no compra da China, mandou vir um DS. Em 2005 foi lançado para Nintendo DS, bem parecido, né? A animação é... Ele é mais anime. Isso, né? O Area of Sorrow, ele é bonito, ele é lindo, assim, tudo mais. Mas o Dawn of Sorrow, ele tem uma animação bem mais fluida, assim. Mais ou menos como tu vê um jogo de Saturno. Sabe o jogo 2D de Saturno que a animação era trifluida? Sim. Nesse tipo, clima. E ele tem uma abertura em anime. É. Mas só. Aproveitando das coisas boas dessa, né? Que podia ter essa abertura em anime, já que no Game Boy Advance não podia, né? Segue, né? A jogabilidade é bem parecida, né, Gegé? Sim, é a mesma coisa, sabe? Não mudou com duas nada. Telas. Então, um ano depois... O Soma tá ainda, lógico, no Japão ainda, que ele é de lá, conversando com a Mina. Aí, coincidentemente, um ano depois, eles ficam lembrando do que aconteceu no ano passado, no ano anterior. Tipo, olha, tipo, que loucura foi aquilo, não sei o quê. Só que nesse um ano de intervalo de um jogo pro outro, na história, né? o Soma não usou os poderes dele. Ficou vivendo como uma pessoa normal, sem se importar se ele era Drácula ou não, ele viveu como Soma. Ele só chegava na noite pra mulherada e dizia: gata, tu nem sabe, eu sou Drácula. E elas: ai, sério? Não, tô brincando. Daqui o teu pescoço com o teu nosso. Não, ele ia lá e deixa ele dar o beijo do vampiro. Oh, sim. Que perigo. Ai, gente, é, credo, gente. Só que assim, conforme eles foram conversando, né? Aí de repente, né, aparece uma louca pálida no meio da rua, chamada Célia, Célia Fortner, que ela é tipo um chefe. Uma freira do mal. Uma freira do mal. A dona de um culto que quer reviver o Drácula. Nossa. Ela conhece o Soma, obviamente, sabe quem que o Soma é. E ela quer matá-lo para que essa alma do Drácula se aposte do corpo de dois candidatos. Dois candidatos, né? Que é o Dimitri e o Dario. O Dimitri todo mundo conhece, é aquele lá que achou que era quarta-feira, mas era sexta. Meu Deus. O link está no post do vídeo do Dimitri. O Dimitri dançando. Se transformar em vampiro, né? Só que assim, né? Como o Soma não usava os poderes dele, a doida varrida. Bom, quando ela apareceu, o genericado apareceu também. E a doida varrida prendeu o genericado e a mina, tipo num campo de força. E jogou um monte de inimigos pra cima do Soma, forçando ele a usar os poderes dele de novo. Sim. Só que, obviamente, mesmo no jogo anterior, na história de Diário of Sorrow, ele absorveu as almas dos monstros que ele matou. Uhum. Defendendo a mina e o Jenny Aricado. Jenny Aricado, sei lá como se chama. Então, aí o. Na não verdade, lembro. O Jenny aparece depois disso, né? Que ele chega. É, aí ele fala, nossa. Aí ela, tipo, some, né? Porque ela não vai conseguir contra eles dois. Não. Então ela. Como é que é que ele chega? Não. É na. É na. Traduzido, traduzido pela Alamo como: chega! Agora chega! Quando o Lúcifer se enfurece, uma força de outra dimensão. Chega! Não! Não. Então, mas ele chega depois desse momento, né? Tá. Como ela não vai conseguir contra eles dois, contra o Soma e o Genner juntos, então ela foge. Ela foge, né, por enquanto. Ela vai lá fazer as esqueminhas dela lá, as tramóias dela, e eles ficam lá. Aí o Genner chega, fala que essa Célia, ele explica tudo pra ela, né, por causa da ele sabe tudo por causa da organização dele, que ele faz parte. Sim, ele trabalha com humanos agora. É, não, é tipo um agente secreto agora. E então ele sabe de tudo e explica tudo pro Soma. Aí o que o Soma faz? Ah, eu vou lá onde essa louca tá planejando fazer esse ritual, essa loucura. Acabar com essa porra. Vou descer ela. Vai ele, o Genny, a Yoko também se candidata a ajudar ele. E o Hammer também, né? Porque ele era o vendedor. Então, vou continuar vendendo as coisinhas pra vocês e ganhar uma grana aí, né? Tipo, é, tá certo. É interessante que a sede do culto. É um castelo. Nossa! Sociedade. Não é um castelo do Drácula. Não é um castelo do Drácula, mas não, é um castelo. É tipo um local, assim, que tem um castelo, tem uma torre também. E é um lugar bem bacana, sabe? Lembra muito o castelo do Drácula. Olha, meninas. Se você não jogar pela primeira, se você não souber nada de Castlevania, mas souber que é sempre o castelo do Drácula, você vai chegar ali e é o castelo do Drácula. Mas não é. Meninas. Oi. Estou impressionado ao saber que é num castelo que você faz o jogo. Ah, sim. Momento de revelação do ano, né? É. Só que o legal desse jogo... Bom, é a mesma história. O Soma vai ter que andar pelo castelo, tem que derrotar os monstrinhos. Derrotar os candidatos também, né? Derrotar os candidatos também, que é foda. Sim. Mas o mais legal... Nesse jogo, é que, ó, lógico, eles usaram o touchscreen do DS. Sim, isso é muito foda. Aí, como que usaram? Pra você entrar na sala de um chefão, você tem que encontrar selos pelo castelo. Sim. E conforme você vai encontrando esses selos, o jogo mesmo te mostra como que é o desenho, porque tipo, é um círculo com vários pontinhos que você tem que seguir conforme o selo que você encontra te mostra como desenha. Só que aí, pra você entrar e matar um monstrinho, você tem que desenhar esse selo na tela. Sim, e quando você derrota o chefe, pra você selar o chefe, você tem que fazer o selo de novo. Isso. Isso é muito bacana. E detalhe, se você errar o selo no chefe, ele volta de novo e continua tudo de novo. É. E taca, desce a lenha no bicho. É que nem fazer uma magia no Harry Potter, né? Tem que pegar a varinha ali, ó. Varinhar. Isso. Só que tem uns selos bem difíceis. Conforme você vai progredindo no game, né? Os selos vão ficando mais difíceis de fazer. Então, agora você imagina uma pessoa, tipo eu, que jogou pela primeira vez antes de jogar no DS, jogou no emulador. Nossa, você é louca. Você é louca. Como faz? Chegou no último selo. O último selo, acho que você utiliza na morte, eu acho. E a morte... Você liga todos os pontos, né, sim, gente? A morte é uma mais difícil de Castlevania que eu já enfrentei, essa do Dark Souls. Puta que pariu, que... Ela é muito difícil. E, tipo, eu errava toda hora aquele selo. Não porque eu queria, porque ela era difícil fazer no mouse. E o tempo é menor. Sim, o tempo é menor pra você fazer o selo. Você, quando você vai fazer o selo, você tem um tempo pra você fazer esse selo. Conforme você vai avançando no jogo, esse tempo vai diminuindo e o selo vai ficando mais difícil de desenhar. Sim. Entendeu? Aí esse último selo, eu acho que eu tive que desenhar umas 5 vezes. Porque eu não conseguia. A última vez que eu consegui, acho que eu dei um berro. Ah, filha da puta! Desgraçado! Aí ela morreu. Aí a morte morreu. Aí a morte morreu. Ah, só que assim, a gente lembra que a gente tinha falado que a morte era controlada pelo Drácula? Então, a morte aqui, ela tá sendo controlada pela Célia, que a Célia, né, ela armou essa fortaleza toda, colocou o castelo, só que ela também é evil, né, ela tem poderes. Então, o que ela fez? Ela summonou vários monstros do inferno pra guardar aquele castelo, né, pra serem os guarda-costas dela. Então, a morte também está sob influência da Célia. Dark Souls também tem 3 finais. O que acontece? Você vai lá, encontra a Célia no meio do jogo e ela fala que vai conseguir trazer o Drácula de volta em um dos candidatos, custe o que custar. Então você vai e enfrenta o Dimitri. Dimitri some depois que você enfrenta ele. Depois você encontra o Darius, e o Darius ele é mais esquentadinho, ele é mais, né, ele é pavio curto. Literalmente ele é esquentadinho. Sim, ele até tem, ele usa poder de fogo, né? O Dimitri ele copia e o Darius ele tem o poder de fogo. E então, o que você tem que fazer? Tem uma parte lá que você enfrenta ele, que é a primeira batalha séria que você tem contra ele. E, tipo, quando você enfrenta ele, tem um espelho gigante atrás. Você vê um monstro enorme de fogo naquele espelho. Aí, se você derrotar ele ali, acho que o game acaba, né? O game acaba ali. É que eu nunca fiz o primeiro final. Ai, eu não lembro, Gigi. O primeiro final, se não me engano, acaba ali. Peraí, deixa eu pegar meu DS aqui e jogar, tipo, você fez. Aí tem esse final, parece que acaba, não lembro. Sim, se eu não me engano, acaba ali, aí, tipo, não lembro. Não sei o que acontece, porque eu nunca fiz esse primeiro final. O que acontece? Se você fizer um esquema, que é dar a volta no castelo, ir lá no, e enfrentar um chefe que se chama Paranoia, que ele é um chefe dos espelhos. Quando você mata ele, você pega a alma dele, né, desse Paranoia, que é um chefe muito difícil, diga-se de passagem. Yeah. E aí você volta no Darius, né, e usa essa magia do Paranoia pra entrar naquele espelho que você vê aquele bicho enorme de fogo. Aí você enfrenta esse bicho de fogo, né? Só que aí, quando você mata esse monstro, na verdade, você não mata o Darius, você deixa ele sem poder, né? Isso, você só deixa o Darius sem poder. Você não mata ele, aí o Darius continua vivo e sai fora. Ele foge, né? Porque ele não tem mais o que fazer ali, não tem mais poderes. Aí você consegue essa alma do bicho que ele utilizava o poder, né? E segue adiante. Aí depois você encontra, no meio do castelo, a Célia fazendo um sacrifício. Que esse sacrifício é a Mina. E ele não consegue impedir a tempo. Ele acaba matando a Mina e o Soma perde o controle e acaba virando o Drácula. Então ele né, perde o controle e ali é o segundo final, o final ruim, no caso. O segundo final ruim. Ele vira o Drácula, aí vem o Júlio e a Yoko tentar deter ele, enfim. É quase a mesma coisa do segundo final do Arya. Aí, se você, no caso, pra você evitar isso, esse segundo final, você tem que entrar com um medalhão que o Gennia te dá numa determinada parte do jogo, que é o medalhão. É a mina que dá pra ele, né? Isso, a mina envia por ele, pra o Soma utilizar, porque como ela era uma sacerdotisa do templo, né? Aquele talismã tem certos poderes, né? Que vão ajudar ele a canalizar energia, a se acalmar, né? Manter as coisas sob controle. Então, se você entrar naquela sala utilizando o talismã da mina, ele vai perceber que aquilo é uma armadilha e o Gennia também vai ajudar, ele vai intervir e vai ajudar também. Aí vai acabar desfazendo a ilusão da Célia e a Célia some. Aí você segue adiante de novo no game. Aí tá. Depois você segue adiante no game, você tem que estar com três almas equipadas de novo, né? Se eu não me engano, três almas certas. Sim. E você segue lá adiante e usa os poderes dos monstros que você conseguiu, dos monstros especiais. Você usa essas almas, né, especiais para poder conseguir acesso lá aonde a Célia tá, que é onde ela vai fazer o sacrifício final, né, para conseguir o Drácula de volta. Só que o que acontece? O Dimitri acaba traindo ela. Ele ficou tão ganancioso no ponto que ele não quer mais saber de Célia, não quer mais saber de nada, ele só quer saber de poder supremo. Não, ele acaba traindo a Célia, faz lá eu não lembro o que ele faz. Ele usa ela como sacrifício. Isso, ele acaba revertendo, né? Ele usa ela como sacrifício. Só que em vez de nascer o Drácula, tipo, ele se funde com ela nesse sacrifício. Ele vira um monstrão. É, um monstro muito bizarro. E muito chato. E muito grande. Bem grande. Ah, como é grande. Sim, é uma batalha relativamente fácil, até assim, derrota eles, né, de vez. A Célia e o Dimitri acabam morrendo ali, não tem jeito. E o lugar que eles estão lá, que é o abismo, né, que eles vão pro abismo fazer esse ritual. É um lugar bem bizarro, bem sombrio. E aí, quando eles derrotam eles de vez, acaba o game, né, eles conseguem, vai tudo ser destruído. Eles fogem, todo mundo a salvo, todo mundo feliz. E é isso, acaba com a cena da opção. E o legal desse jogo é que ele tem um quesinho de Castlevania 3 Dracula's Curse. Por quê? Porque quando você termina o jogo uma vez, você pode começar a jogar com o Julius pra Maria. Ah, é, tem o Julius Mode. Olha que beleza. Que é melhor que o jogo principal ainda. É verdade. Porque o Julius, ele aos poucos, ele vai andando no castelo, não sei o quê. Aí ele encontra quem? O Alucard. É o Alucard mesmo, né? Porque ele é naricado como Alucard, na verdade. Sim. Por quê? Por que ele estava disfarçado? Quando ele estava disfarçado como genericado, na verdade, ele estava escondendo os poderes dele pra ninguém perceber que era ele, entendeu? Pra ele poder entrar no castelo, fazer a investigação dele, sem ninguém ficar porrinhando ele. Como no Julius Mode, o Soma tá mal, né? Soma, ele vira Drácula. Então o Alucard falou, bom, vou ter que ir pra porrada, né? Vou precisar de todos os poderes. Tipo, você encontra quando você tá lá, você começa o jogo só com o Julius, aí você tá lá só correndo, com o numa determinada parte do castelo, logo no começo, você encontra o Alucard caído. É o Alucard mesmo, sabe? Até a roupinha do Symphony of the Night que ele tá. Não, então... Sim, é mó legal. Aí ele fala que... Eu não lembro se foi o Soma ou se foi algum outro monstro que ele encontrou, mas ele acabou ficando enfraquecido e não consegue se transformar em Gennia por enquanto. Então ele acaba, o Julius recruta ele pra ajudar ele contra o Soma, né, que ficou possuído pelo Drácula, e eles vão juntos. Depois você acaba encontrando a Yoko também se junta com o grupo, e aí entra uma parte muito interessante, porque você consegue trocar pra um dos personagens a qualquer momento, né. Basicamente que nem no Portrait of Ruin, né? Só que você não consegue jogar com os três ao mesmo tempo, é um com um só. É, que nem... Você escolhe. E também que nem o Drácula's Curse no 3, né? Que tinha o Trevor. Nossa, deu branco. Gente. O Grant e a Sifa. E às vezes tinha o Alucard também, porque... Você escolhia, né? Quem você escolhia. Você escolhia quem você queria ficar no grupo. Sim. Aí, depois de um tempo que você está com o Julius e o Alucard, você encontra a Yoko no meio do caminho. E ela entra pro grupo também. E cada um deles tem uma habilidade especial, né? O Julius tem um chicote, ele é mais rápido e, tipo, tem os poderes de Belmont dele, né? Tem o Shoryuken do mal lá, tem a rasteira, tem o chicote... Tem a Holy Cross também, né? Enfim, o Alucard, ele consegue se transformar em morcego. Morcego em lobo. E ele é bem rápido também. A Yoko, ela usa magia. Ela tem um cetro, né? Só que esse cetro tira o mínimo de dano possível. E ela tem três magias. Ela tem de fogo, de eletricidade e de gelo. E as magias dela são poderosas. São muito boas. E aí você vai com os três, conforme o castelo, você tem que utilizar a habilidade de cada um em determinado ponto, né, pra poder prosseguir, até que você entra no abismo e encontra o Soma, né, e o Soma tá possuidaço pelo Drácula, ele é o Drácula, né, e é o momento, tipo, mais nostalgia possível, porque você entra na sala, tem aquele diálogo, né, o Soma levanta lá do trono dele de Drácula, eles têm um diálogo, aí começa a batalha, só que a música que começa a tocar é aquela lá que toca quando você enfrenta o Drácula no Symphony of the Night, no Drácula X, na verdade. É uma música, aquela Dance of Illusions, é muito boa, sabe? Começa a tocar ela e o Soma, tipo, ele é... Nossa, acho que é o Drácula mais roubado que eu já enfrentei na minha vida, nos 2D, sabe? Ele é muito difícil, muito difícil. Eu achei ele muito difícil. Eu achei mais difícil o Drácula do Portrait of Ruin. Não achei. Eu achei fácil. É porque ali o segredo era usar Holly. Holly. O segredo, este Drácula é mais difícil porque ele é o Soma Drácula. É uma soma, né? Se ele fosse o menos Drácula... Mas assim, meninas... Porque assim... Ele usa... Tipo, como é o Soma, e o Soma ele tem essa habilidade de Drácula de roubar as almas dos inimigos... Então o que o Soma faz? Ele fica lá parado, flutuando... Só que ele joga um monte de alma em cima de você. E é difícil desviar. E aí quando você derrota ele... Quando ele tá nessa forma humana, né? Que você derrota ele... O que acontece? Outro momento super nostalgia... Que ele vira aquela segunda forma do Drácula X também, aquele morcegão gigante, sabe? Ele vira aquele coisa gigante, fica pulando em cima de você e jogando magia também. Todas Como é que é o morcego, Zé? Ele vira aquela coisa gigante, fica pulando em cima de você, e quando ele pula, ele joga tudo que é alma em cima de você também. Então é difícil, sabe? Mas vale a pena, é tipo... O Julius Mold é muito melhor do que o jogo original, até eu achei. Mas assim, meninas, o Julius Mold, ele não é canônico, né? Não é canônico, sim, mas é muito divertido, sabe? Tipo, quem é fã tem que jogar, é muito bom. Muito bem. E aí, tipo, depois de 2036, acaba a cronologia de Castlevania, assim, a cronologia original mesmo. Isso. Né? Acaba aí. Tem depois uma novela, né, uma novel que saiu no Japão, que é o Julius treinando um carinha, o Kurt Lang, meio que treina ele pra ele prosseguir, né, e tal, com a batalha, mas só em caso de alguma coisa acontecer, mas não, assim, não é muito conhecida. Mas fora isso, não teve mais nada, sabe, acabou ali. E aí a gente pode citar agora os Castlevanias não canônicos. Isso, né? Isso. Acho Vamos que tá só citar também, né? Sim, só citar mesmo, porque assim, como eles não fazem parte da história original, não tem por que ficar falando, né? Se vocês quiserem dar uma jogada, deem uma jogada, tem alguns que são interessantes até, mas assim, não são importantes na cronologia original. Temos aqui, vou citar este não canônico, né, que não é o todos, não é o canon, não canonizar esse jogo. Não é canonizar. Que é o Castlevania Legends, que é do Game Boy, foi lançado em 98, né? É, esse Castlevania Legends foi o primeiro Castlevania em que apareceu uma protagonista mulher. Amo. Olha, amo. Uma gata. Eu loira, amo também. Loiríssima, cabelo ruim. Meu Deus. Ela seria a primeira Belmont da história. Sim. Não se sabe se foram por motivos machistas ou não. O Iga resolveu tirar ela da história. Muito e o Leon ficou sendo o primeiro. Então, aí nessa história a protagonista é a Sônia Belmont, né? Vai pro castelo, vai pro braço, lá, lá, lá, lá. Só que aí, um pouquinho da história que eu conheço, ela encontra o Alucard no meio do castelo. Calma. Sim, e parece que eles têm um filho no final. Que né? Isso? Que é isso? É uma coisa muito bizarra. Peraí, quem ela encontra? E reza a lenda, reza a lenda. O Alucard, Alucard. E esse filho da Sônia com o Alucard é o Trevor. Tipo, não tem sentido os Belmonts terem sangue de vampiro, né? Então resolveram tirar ela da história. O jogo do Game Boy em que personagem tem filho com outro? Isso aí. eu curto. Temos o Castlevania Order of Shadows, né? Que também não é calônico. Que foi lançado em 2007, veja só, não faz muito tempo. É novo, novo. Pela plataforma preferida do Lanzoni antes do PC, que era o celular. Depois teve em 1999 um que não chegou a ser lançado, mas que foi muito esperado, que foi o Castlevania Resurrection, né? Isso, pra Dreamcast. Que seria lançado pro Dreamcast, isso mesmo. A mas ele acabou sendo cancelado. E aí, em 2009 foi lançado Castlevania The Medal, que é um jogo medal game, né? Tipo um arcade, foi lançado só no Japão. Ok, coisas do Japão. Em 2010 aí teve o Castlevania Puzzle, Anchor of the Night, que foi lançado pra iPhone e iPod Touch. E em 2010, sim, o mais recente, né, que foi lançado, que é o Harmony of Despair, que foi lançado pra 360 e vai ser lançado aí pra PlayStation 3, na PSN, no caso, esse no mês, aniversário, né, da série, que é agora em setembro. Isso. Que é aquele que é tri-multiplayer, né? É, que é quatro jogando junto. Esse eu acho estranho porque eu jurava que ele fosse canônico, esse jogo. Não sei, porque ele é bem feito e tal, sabe? Não é, porque ele é só tipo um caça-níquel, né? É só pra multiplayer. É só para os fãs brincarem entre si. Não quero mais. Mas é bem bonito, sincero. Ah, eu ia baixar, mas não quero mais. Não, ele é bem divertido, sabe? Não. Juntar nós quatro aqui, a gente faz um time mega boba e, nossa, arregaça. Opa! Sem vaselina, né? Pau e Valfugé, né? Eu fico em dúvida. Vocês, meninas, que vocês são mais ninja, vocês não do Club Belmont. E, tipo, como é que é esse Castlevania do celular? Tosco? Ele é tipo ele é plataforma mesmo. Mas é tosco. É tosquinho. É tipo, é tipo qualquer adaptação de jogo pra celular, assim. É. Parece ser o mesmo estilo, mas é tosco. Ele é plataforma, acho que tem três personagens pra você jogar, que são três irmãos, eu acho. Mas é bem tosquinho, sabe? Bem curtinho também. Eu acho que é mais um teste da Konami pra ver como é que rodava o jogo no celular. Sim. E eu, no caso, esse que tu falou que é tipo Tetris, deve ser esse do iPhone. Do iPhone, né? Sim, sim, mas é. O veredito final é uma E esse eu vi falar também desse Castlevania de Bloodletting, que foi um cancelado. Como assim? Cancelado da onde? Ele foi cancelado, a gente não chegou a saber nem que plataforma ia ser lançado. Estéril. A gente não chegou a saber nada. Chegamos a saber que ele foi anunciado, mas Deus, nada não mais. Não fizeram nada. Eles ligaram assim, ó. Abortou. Alô? É das revistas de videogame? Sim, vai ter. Pum, e desligaram. Tu, tu, tu, tu. Aí ficaram lá. Eles não acreditaram. Que massa. Pois bem, meninas, chegamos agora no que eu acredito ser o bolo da cereja. A cereja do bolo, ao contrário. Temos outros dois aqui, ó. Esses aqui são totalmente canônicos, tanto que ele, na verdade, ele tira... Ele monta a história do Castlevania com uma piada, que na verdade é essa história verdadeira, que é o Kid Drácula. Foi lançado pra Game Boy em 1993. E também ele é uma paródia, né? Isso, né? A Konami, ela tem esse... se eu não me engano, eles têm aquele Shootin' Up, né? Que é o se eu não me engano, nos Estados Unidos mesmo é Parodius o nome, né? Parodius. É uma sátira do Gradius. Isso, eles têm esse esquema de fazer paródia. Se a Konami é muito boa. É chapa, né? É muito boa. É chapa nossa a Konami. É. E aí ela fica tirando, com o próprio jogo dela, ela faz a tiração, né? É, no paródia tem até uma fase que você anda num castelo, você voa num castelinho, aí começa a tocar o... Temos, e esse personagem é bem famosinho, né? Ele chega a aparecer em vários jogos da Konami, assim como fundo, né? Esse Drácula Kun aí me lembra aquele vampiro da Turma da Mônica, eu esqueci o nome dele. Ah, bom, verdade! Como é que é? Fuca. Me lembra também aquele vampiro da Turma do Arrepio. Meu Deus! Fuca! Meu Deus! Fuca! Quero me matar! Quem lembra da Turma da Arrepio, gente, vai ganhar o prêmio Super Controle Podcast, Julie. É verdade. É uma foto minha nu. Essa coisa do Marvox, o Marvox que vai lembrar. Hora da Arrepio. Temos o último spin-off. Que é spin-off. É. Spin Giro Controlão. Dentro ou fora? Que é. Um jogo que prometeu bastante, mas entrancou o que já existia. Bosta nenhuma. É. Que é o Castlevania Judgment, né? Que não é canonizado. Na, na verdade, é Castlevania Deathloat. Tá, eu curto. Eu curto porque os peitos da Cravelha balançam. É. O jogo assim, né? Eu lembro que eu acompanhei bastante e tal. Que era pra ser um jogo de luta Castlevania que se sopra o Wii. E aquele é o produtor lá, que ele usa umas camisas e uns colar. Não é o Kojima, né? Não, é um outro. É o Iga. É, e ele fala, porque esse jogo vai ser demais. Como vai ser esse jogo, cara, do Castlevania? Vai ser demais. Vai ser muito bom esse jogo. Vai ser muito bom. Sua tia vai querer jogar, sua mãe vai querer jogar. Os fãs vão gostar um pouco. Os fãs vão gostar. Tá, e aí... Sim. Não, e é verdade, né, gurias? Falaram muito desse jogo. Aí saiu, é um jogo de luta igual ao Soul Calibur, ao jogo de luta dos Cavaleiros, né? Na verdade, ele é muito mais genérico, sabe? É. Tipo, vamos pegar aqui, Tatsunoko vs Capcom, você usa 3 botões, só que ali você pode fazer um combo muito bem feito e muito bonito. No Judgment, não. A jogabilidade é travada, sabe? Ele não tem um tempo de resposta bom. Não, horrível. E eu, tipo, você usa no máximo 2 botões, sabe? Não dá pra fazer um combo legal. Combo, sei lá, desconexo. Não, tu tem um botão da, assim, ó. É um botão pra bater, um pra defender, um pra atirar minha secundária e balançar o controle pra dar um especial. Pronto. E pular. Tipo, poxa... Sabe, é muito ruim, sabe? Ruim, horrível. Ele é legal porque dá pra tu ver os personagens do Castlevania. Tipo, tem o Alucard, tem Sim, eles são bem bonitos. Eles são o Simon, é tem o cara do 3. Como é que é o nome do cara 3 aí que eu esqueci agora? O Trevor. O Trevor com tapa-olho, né? Aí tem a guriazinha, tem milhões de personagens. Ah, mas não, aquele Trevor tá totalmente sadomasoquista. Sim, o Drácula virou um cavaleiro de ouro. Ah, eu gostei do Alucard. O Simon virou um emo revoltadinho, todo tatuado. Ah, eu gostei do Lucard, sério. Mas a arte é muito mais sincera. Muito, é sincera. Sim, que muito jogo de luta por aí, né? A arte foi feita pelo... É o Obata, né? O Obata do Death Note. Ah, por que tu falou... Olha aí. É verdade. Quem gosta do Caderno da Morte... Fica Meu tipo, Deus, né? Agora... Takeshi Obata é o ilustrador do Death Note. Ele fez as ilustrações do Castlevania Judgment. GG, o Simon Belmont é igual do Melo. Sim, é igualzinho. Caraca, o Grant, sabe, o pirata? Sim. Ele não parece mais um pirata. Sabe o que ele parece? Aquele Shinigami da missa. Ah, sim, é verdade. O Shinigami mulher lá, é verdade. Isso. Que loucura. Por isso que é tão parecido, sabe? Ah, a própria Maria, que tá parecendo a Sailor Moon, parece muito a Missa. Sim. A Maria tá parecendo... A Maria é a Missa. A outra lá... Missa. Não, como é que aquela outra guria lá, caralho? Sakura Card Captors lá. A Sakura? Não, mas pela arte do Death Note parece assim, a Missa mesmo. A roupa mesmo dela lembra a Sakura Card Captor mesmo, mas o cabelinho loirinho, né? Parece a Missa. É verdade. Bom, mas enfim, amantes do anime, vamos conferir. Mas é. Assim, o jogo, ele é bem genérico, assim, pessoal. Foi. O gráfico é bonito, assim, mas ele lembra muito, muito, muito o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco do Play 2. Lembra mesmo. Só que, no, ao contrário dos Cavaleiros do Zodíaco, do Castlevania, você tem liberdade total de andar sobre a tela inteira, sobre o cenário todo, né? Você pode andar pelo cenário inteiro, você pode utilizar o que você, qualquer recurso ao seu dispor. Você quebra, tipo, galho, quebra pedra e encontra coração e para recuperar energia. Eu destaco dois cenários, aqueles cenários que aparecem os zumbis que ficam te batendo. Sim, também tem isso é bacana. E aquele cenário da Clock Tower, que fica as engrenagens girando e tu fica jogando e girando junto e tu fica ficando tonto. E ficando tonto. É bacana. A história dele é paralela, né? Bem paralela aos dos outros games. E aqui é a narrativa do Galamoth. Galamoth era aquele monstro meio que secreto da Symphony of the Night, que você só conseguia derrotar se você tivesse a névoa que envenenava, né? Porque ele é... Você não consegue derrotar ele normalmente. Ele é muito chato de derrotar, assim, normal. Tinha que ter aquela Crystal Green, né? E ter a forma de névoa que atacava. Foi uma curiosidade inútil. Primeira vez que eu joguei... Não, segunda vez que eu joguei Symphony of the Night, que eu fui lutar com esse tiozinho aí... Juro pra vocês, eu não sei como eu consegui ficar 3 horas nele. Caraca! Você conseguiu derrotar ele em 3 horas, pelo menos? Consegui. Caraca! Aí o jogo travou. Tragédia. Tragédia. Mas só concluindo, né? O Castlevania Judgment, assim, todo mundo fala mal, nós falamos mal, todo mundo fala mal, notas baixas, tudo. Mas assim, ele é um tão bom, entre aspas, quanto esses genéricos Soul Calibur da vida aí, né? É verdade. Ele é totalmente igual, assim, dos outros. Acho ele simpático, sabe? Isso. Pra fã, tipo, que vai anotar detalhes, essas coisas, vai ser uma merda. Mas acho que gente que não conhece, é uma boa pegar, né? Conhecer, ter uma ideia. Até porque... ele não é totalmente não canônico, né? Tem no background dos personagens, conforme vai contando a história, você tem alguma coisa da série original, né? Sim. Mas mesmo assim, vale a conferida. A gente não fique de com o pé atrás totalmente o troço, dá uma olhadinha. Peitos balançam e o local tá bem feito. Eu não recomendo, não, pelo amor de Deus. Claro, eu recomendo. Ah, primeira coisa que você tem que fazer é ir nas opções e trocar os controles, tá? Porque a batida mais normal do combo é girar o controle. Tem que trocar pro 2, que é um botão. Pronto. Mas a gente tem que ver também que isso é um Castlevania de luta, né? Totalmente spin-off, totalmente caça-níquel, né? Totalmente ridículo, né? Também. Tá bom. Nossa, gente. Os peitos da Carmela balançam mais do que o emote também. Não balançam, né? Balançam já muito, vimos que balançam mais. Mas enfim. É isso. Se começar a entrar no meu tópico aí. Então, todo mundo tinha cansado de Castlevania. Não quero mais jogar essa porra. Quero mais tirar osso, quero mais tirar cruz, quero matar caveirinha. Não quero mais. Aí a Konami diz, meu Deus, o que que vamos fazer? Qual é o jogo mais foda que existe no nosso portfólio? Que é Sunset Riders. Aí, não, atual, porra. Atual. Sunset Riders 3D. Não, mentira. Que jogo que é? Vejam só. Jogo do nosso amigo Kaloniza Hideo. Hideo Kojima. O que vocês acham, chefes da Konami, de chamarmos Kojimão para nos ajudar, Julie? Eu vou simular a reunião da Konami, tá? Estamos aqui na reunião. Gente, Castlevania tá uma merda. É tudo igual, é caveirinha, é da soco, é da chute. É castelinho. Lançamos esse de luta, ninguém curtiu, né? Lançamos esse outro aí, ninguém curtiu. Lançamos no celular, ninguém tá jogando. Que coisa, né? Ninguém mais aguenta dar chicotada. Vamos matar isso aí, vamos fazer tudo Sunset Riders. Ou Tartarugas Ninja. Vamos fazer tudo. Vamos fazer uma história no nonsense também, né? É. Vamos fazer o quê? Aí pegou um cara assim, olha, eu tenho uma ideia. Não, tô estagiário, cala a boca. Ah, é que eu tenho uma ideia. Tá, fala rapazinho. Mas se tu falar alguma coisa, tu vai ser despedido. E aquela tua namorada gostosa vai ter que sair comigo. É. E ele, tá bom, tá bom. Eu tenho uma ideia. Que tal se nós pegar o Castlevania e dar para o Kojima? Você está demitido. Essa ideia foi minha. Agora é minha. Você está demitido, estagiário. Pois bem. E foi assim a reunião. Então Kojima chegou para reinventar Castlevania, Clay e Jé. Com suas camisas, é claro. Sim. Sim. O que é Lord of Shadows? Isso, Castlevania Lord of Shadows. O filho, o progenitor, ou eu esqueci outra palavra. O reboot, a vida, o rebirth. Rebirth. O amor de Clarice. Isso. É assim, Lords of Shadow, ele nasceu, acho que no momento ideal. Porque a gente contou toda a história da cronologia original, da timeline original. Só que chegou num ponto que nem o Iga mais sabia como responder certas coisas. Né? Ele queria lá até fazer a Batalha de 99, mas ele não tinha a jogabilidade que ele queria, né? E, tipo, a Konami já tava insatisfeita. Então, eles resolveram tirar o Iga de cena, assim, tirar a equipe de Castlevania, tirar a Michiru Yamane e tirar a Ayami Kojima. Tiraram a Trindade de Ouro, né? Então, a gente precisa reinventar essa série, senão vai morrer. E é uma série, tipo, poxa, que tem 24 anos já, né? Tipo, tem 20 anos, poxa, não pode morrer. Então, eles fizeram reboot, mas uma coisa que o pessoal precisa saber é que, originalmente, talvez nem seria Castlevania, porque o Lords of Shadow nasceu só como Lords of Shadow. Tem até um teaser que saiu no M3, que eu não lembro qual foi, que era de um cara numa igreja, rezando, ajoelhado, e ele tava lá rezando, aí mostrava os gráficos da igreja, mostrava uma parte da armadura dele, que era vermelha já, mostrava ele segurando o chicote e rezando com o capuz. De repente, apareceu um golem gigante, enorme, colossos, né? E destruía a igreja. Que ele tava lá, tipo, esperando. É, mano, vem aqui pra luta, né? Tipo, ah, né? E esse cara levantava e tipo, tirava o capuz e olhava pra ele e empunhava, tipo, essa cruz que ele tava segurando mostrava um chicote, né? Tipo, uma corrente. E, pessoal, foi mostrado isso no M3. E foi mostrado só como Lords of Shadow. E é até interessante porque na época que isso foi mostrado, muito nego, principalmente com a comunidade Castlevania, pegou e falou, nossa, se isso aí fosse um Castlevania... Não, é cópia de Castlevania, se isso aí fosse um Castlevania, a Konami ia se dar bem. Pô, por que a Konami não faz isso? Blá, blá, blá, mimimi. Um monte de nego falou isso, eu lembro até hoje. Aí, depois de um ano, pegaram aí, sabe aquela Lords of Shadow, gente? Então, a gente vai fazer dele um Castlevania. Todo mundo... Não, meu Deus, que é isso? Não, estragaram a série, tipo... Sabe, né? Exatamente o contrário do que estavam falando, né? Tipo, gordinho do Baixa Aqui, alma. Alma do Gordinho do Baixa Aqui. As pessoas que falaram, poxa, isso daí daria um belo Castlevania, pegaram e meteram um palco na Konami e falaram, olha, a gente vai fazer um reboot e isso aqui... Esse Lords of Shadow vai ser o novo Castlevania. A gente vai deixar nas mãos da Mercury Steam, que é uma empresa espanhola, né? Isso, o pessoal, pô, desceu o pau, nossa, e se revoltou, largou a série, falou que a série morreu ali. Nossa, foi uma revolta total. Muita gente escodou, não quis. Aí tá. Foram produzindo, de repente saiu a notícia que o Kojima ia auxiliar, né, na produção. Tudo que eles fizessem ia passar pela supervisão dele, ele ia aprovar ou não. E foi seguindo a produção. De repente, em 2010, lançou aí Castlevania Lords of Shadow, reboot da série para PlayStation 3 e Xbox 360. Um reboot que, na minha opinião, é muito bem-vindo, foi lançado na hora certa, foi mais do que preciso. E é um jogo extraordinário. Hoje é um dos meus Castlevanias favoritos. Muito foda. Lá. Então, já eu penso de um jeito um pouco diferente. No começo, quando eu vi o jogo, não, realmente, eu acho o jogo foda, mas não Castlevania. Polêmica. Mamilos, hein? Porque assim, não, Lords of Shadow, negada que tá escutando, não vamos falar de Lords of Shadow do jeito que a gente falou dos outros, tá? Vocês vão ficar chupando o dedo, joga o jogo, entende a história. Isso, a gente não vai falar da história, até porque... Ótimo. Apesar de a gente ter dado spoiler dos últimos aí, né? De 2005, 2008. Esse jogo é bem novo. Esse aqui a gente não vai dar spoiler nenhum. Mercado Cinza com preço bom, procure no Brasil, rapaz. Mas eu vou deixar meio a entender a minha opinião. Eu gostei bastante do jogo. O jogo é foda. Personagem gato. Só que assim... Vocês vão reparar que tem, além do sobrenome Belmont, do protagonista, óbvio, né? Tem outras citações de outras coisas que aconteceram em jogos anteriores que eu não vou falar aqui. Vocês vão ter que ver. Tá, tudo bem. Tem os personagens citados na história, tem o Belmont como protagonista, tem Chupacinho, lá lá lá. Só que eu achei assim, tá muito nonsense. Tá muito nonsense. Quem jogar, vai, acho que vai entender um pouquinho do que eu tô falando. A jogabilidade tá muito boa, ficou bem legal. É um Castlevania 3D que presta, claro. Como eu escrevi no meu post, claro. No review que eu fiz. É um 3D que presta. É, de vez em quando dá umas babada na jogabilidade, mas é bem raro. Inovaram na não na jogabilidade, nos equipamentos que a gente pode estar usando, nos puzzles. Inovaram, né? A engine dele. Inovaram tudo, né? Mas sei lá, eu acho que no quesito história pecou um pouco. Pecou pra mim é perfeito. Mas, então, por favor, dê a sua opinião, claro. Mas então, Gegé, você já é mais mente aberta pra história? É, né? Muito, eu... muito. Então, eu já sou aquelas fãs de Castlevania. Não, essa história mantém essa história. Não inventa moda. Entendeu? A gente já tá acostumado com uma visão. A gente já tá acostumado com uma história. Tudo bem, a mesma porra de história todo jogo? É. Mas... Poxa, gente. Bom... Quem terminar vai ver. Quem baixar o download conta que vai entender o que eu tô falando. Eu achei que colocar o Kojima no meio foi uma pequena cagadinha. E olha que eu sou super fã do cara. Eu sou super fã de Metal Gear. Desde o jogo do MSX, olha que eu era pequenininha. E eu já conheço o Kojima, assim, desde pequena, porque meu irmão jogava. Sou super fã dele, Metal Gear é uma das minhas paixões, junto com Castlevania e Devil May Cry. Mas não dá, gente. Não dá. Eu já acho que sim. O jogo é foda. Não, desculpa, gente. O jogo é foda, é muito bom. É, até que eu recomendo, mas assim... Não me satisfez. Não me satisfez. Agora que eu já temos o lado ácido de Clarice, né? Vamos agora ver o lado... Doce da Gegé, por favor. Assim, eu acho que pra mim veio na hora certa, pra mim tava mais do que precisa. E como a Clarice falou, era aquela mesma história sempre, sabe? Mas eu tenho a mente mais aberta, como ela falou. Pra mim, eu pesquisava, eu bolava teoria, eu, tipo, chamava os amigos no Skype, ficava lá, sabe, conversando, a gente juntava as ideias e, tipo... Tentava achar respostas, mas chegou numa hora que não deu mais, sabe? Tipo, era mais pergunta do que resposta na história. E eu sou uma pessoa que prioriza mais a história do que jogabilidade ou gráficos. Concordo. Eu Gegé manja muito. Um beijo, né? Beijo. Então, pra mim, não dava mais, sabe? Eu acho que já tava num ponto assim que as respostas que viriam poderiam ser até mais nonsense do que, sabe, qualquer outra coisa que eles poderiam inventar. Então, eu acho que o reboot veio na hora certa. A jogabilidade dele é demais, sabe? Podem falar que é cópia de God of War, podem falar o que quiser, pode falar que é Shadow of the Colossus. Não importa, sabe? Esses jogos não são de longe nem ruins. Eles são perfeitos, sabe? Eles são demais. Então, não tem por que ficar comparando, sabe? God of War é ruim, então? Deixa eu só abrir um parênteses em relação a isso que a gente brinca em vários casts. O Lord of Shadow só seguiu a tendência dos jogos de ação de hoje, dos hack and slash. É só isso. E, é a tendência é assim. Nos anos 90, todos os jogos seguiam a tendência de ser beat'em up. Isso, exatamente. Perfeito, Júlio, perfeito. Sabe, tem lá os inimigos gigantes, tem os chefes gigantes, tem a jogabilidade hack and slash, ela, sabe, mas ela é muito fluida. Eu, tipo, não... Eu me senti assim, meio que jogando até baioneta, sabe? Chegou uns momentos que eu não conseguia soltar o controle, de tão fluido que era, sabe? Não era aquela coisa travada, tinha um tempo de resposta bom, os gráficos são lindos, sabe? Tem um momento sim que o frame desce, que dá aquela, sabe, aquela deslizada, mas, sabe, você para pra vislumbrar o ambiente, é muito bonito. A música, ela já deixou aquele tom mais órgão, aquela coisa mais carimbada da série, pra ser uma coisa mais orquestra, mais filme, sabe? Mais épico. E é, mais épico. Tanto que as músicas tocam no momento certo, sabe? Tem quando o personagem tá, assim, passou por uma coisa muito triste. Isso aí é Kojima, você, né? É, coisa do Kojima. E você sente que ele tá passando por um momento melancólico, por um momento ruim. Começa aquela música mais triste, mais bonita, tocar no fundo, e você sente aquilo, sabe? Vários momentos eu senti isso no jogo. E a história, pra mim, ela foi, assim, perfeita, sabe? É, começou, teve o comecinho e, sabe, é aquela coisa que cada personagem, cada detalhe tem o seu background. Eu achei isso perfeito. Não é à toa que tem aqueles pergaminhos, que tem aquele livro, sabe? Ele é bem... um livro, sabe? Ele é um livro mesmo, que tá, assim, sendo contado pra você na tela. Cada personagem tem seu background, cada um deles tem a sua ligação com o outro, sabe? É muito bem construído. Se você prestar muita atenção na história, você vai ver o quão bem feita ela é. Eu achei isso, sabe? Eu fiquei, assim, maravilhada com a história. Bom. E aquilo claramente é dedo do Kojima. Então, sabe? Pra mim, Castlevania Lords of Shadow é muito bom. E assim, você vai pagar caro, né? Porque os jogos originais hoje são caros, mas vale cada centavo, porque o jogo é enorme. É, isso que é legal. O jogo é muito grande, tem muita coisa legal pra você fazer. Dá umas mais de 20 horas de jogo. Dá mais de 20. Mais ou menos. Mais de 20. Bem mais de 20. Acho que eu fiz em 22. Pra ser um jogo de ação, é praticamente inédito, né? Contando os DLCs, eu acho que pra mim deu umas 30 horas. Então, com as DLCs, nós deu umas 24. Ainda foi mais rápido aqui. Acho que eu fui tanto porque eu fiquei parando pra ler os pergaminhos, isso, pra ler tudo. Eu li também. Teve alguns que eu pulei, mas eu tenho alguns que eu li. O mais legal são os puzzles, tipo, faz você quebrar a cabeça. Sim. Demais. Mas só que assim, mesmo eu reclamando um pouco da história, gente, o jogo é bom e vale a pena. Acho que a história, assim, ela vai como cada um interpreta, né? Mas a Clash, eu não sei, sabe? Eu achei perfeita. Eu achei ela muito bem construída. Ela me emocionou muito, sabe? Acho que foi o primeiro Castlevania que eu chorei, de verdade. É. Achei muito bonito. Eu ainda não joguei o Lord of Shadows, mas eu li e vi bastante coisa. O que me chamou a atenção, como vocês comentaram, essa questão de ser um jogo bastante longo, comparado, por exemplo, que inevitável comparação com God of War 3, God of War 3 também 10 horas do jogo. Esse tem 20, o dobro, mínimo. Até um pouco até mais que o dobro. Chamou a atenção, é a questão dos inimigos, eu achei muito legal. Muitos reclamam da parte do chupa-cabras, confirmem. Ridículo, totalmente desnecessário, eu acho. Chupa-cabras não é aquele bichinho que rouba suas coisas? Sim, isso. Isso que é muito chato, isso que é muito, muito irritante, eles essa parte. São bichinhos pequenininhos que eles não atacam, mas eles roubam suas coisas. E justo nas partes que eles aparecem, que você tem que fazer alguns puzzles. Por isso que fica um pouco chato, né? Isso, não. O pessoal reclama de ser chato e irritante pela dificuldade que torna aqueles momentos. E uma outra coisa... Oi? E atrasa a gente um pouco, né? Sim. É, porque às vezes, por exemplo, perto do final tem um que aparece que, nossa, é a casa dos raios, sabe? É um puzzle dos raios. Aí você tá louco pra saber o que vai acontecer em seguida, e meu Deus do céu, eu quero chegar logo lá. Aí de repente vem um bichinho desse e rouba suas coisas. Aí você fica muito puto. Outra coisa, a variedade de cenários eu achei muito legal. Uhum. Que eu vi muitos cenários, eu vi no mato, eu vi em áreas descampadas, eu vi em deserto, areia, né? Isso aí eu acho bastante legal. Então tá, gurizada, chegamos a mais um final de um Super Controle Podcast. Meio brusco, sim, porque deu um pequeno problema no arquivo de áudio e não podemos ter a despedida de Fuca, Gegé e Clarice, né? Queremos especialmente agradecer a Clarice, do Girls of War, por essa participação grandiosa, que manja muito, né, Castlevania. Agora, Castlevania, por muito tempo vocês não vão ouvir, porque a gente dissecou totalmente, somos os médicos do videogame. Então tá, gurizada, um forte abraço, até o próximo podcast. Obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo que curtiu e abaiou.